Cristina de Souza vai lá curtir a festa, passando aqui na Avenida Paulista 1439, no nono andar, em 3 dias úteis, tá bom, Ana? Beijo pra você e a gente vai conferir então agora o som vencedor. Face Five. Gnash. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. Missing you, and I can't see the end of it. Just wanna feel your kiss against my lips. And now all this time is passing by, but I still can't seem to tell you why. It hurts me every time I see you. Realize how much I need you. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that. But your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I don't mean no harm, I just miss you on my arm. Wedding bells were just alarms, caution tape around my heart. I miss you when I can't sleep, or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat, still got sand in my sweater, some nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Walk around and not attached to you. Friends can break your heart too. And I'm always tired, but never of you. When love and trust are gone, I guess this is moving on. Everyone I do right does me wrong. So every lonely night I sing this song. I hate you. Like she's the only girl you've ever seen. You don't care, you never did. You don't give a damn about me. Yeah, all alone, I watch you watch her. She is the only thing you ever see. How is it you never noticed that you are slowly killing me? Sou o vencedor de hoje, aqui do Face Fight. E quem tá levando o par de ingresso pra festa Euforia novamente, ó, Ana Cristina de Souza. Face Fight tá de volta amanhã às 5 da tarde. Na sequência vem aí o Estádio 97, depois do intervalo. O destaque da programação da energia. Check. A energética da semana. A qualquer momento. Energy. Energia 97. A Audio Club traz pra você. Jonas Blue. O DJ em revelação da cena eletrônica europeia. Jonas Blue. O produtor dos maiores hits do ano. Jonas Blue. Única apresentação em São Paulo, 7 de janeiro na Audio Club. E mais, abertura com os DJs Bruno Martini, Jimmy Soler, Adriano Pagani and Friends e muito mais. Jonas Blue. Ingressos promocionais de primeiro lote já à venda no site ticket360.com.br, na Energia 97 e nas bilheterias da Audio, Rua Francisco Matarazzo, 694 Barra Funda. Jonas Blue. Jonas Blue, 7 de janeiro na Audio Club. Promoção exclusiva, Energia 97.

Pode! O cara paga o seu salário? Não... Aprenda, aprenda com o velho RG. Não pode! Não machuca, pode. Seu louco! Machuca, eu faço com carinho então, RG. Vai te catar. Ô, DJ que machuca. Toca música ruim não vai bem. Vai. É mesmo. É verdade. É, pelo amor de Deus. É. Ô, seu Bento! Opa! Vamos às manchetes do Estádio 97? Vambora! Seu Bento! Começar aqui com... Começa aí, Bento. Deixa eu ver, hoje tá os dois meninos lá no canto. Vamos os começar. Dois meninos? Começa aqui, com o São Paulo ou Corinthians? Meninos! Então, agora você me pegou, só com São Paulo. É, São Paulo. São Paulo, né? Mas peraí, você falou os dois do canto? É. Não, então, aí... São Paulo o Benjamin, você tá dizendo que é São Paulinho, né? São Paulo. Daqui a pouco a gente vai saber aí tudo a respeito dessa possível transação. O Benja aí, o desmantelador de elencos, vai trazer. Desmantelador de elencos? É. Por que desmantelador de elencos? Porque os caras estão falando que você está desmantelando o Santos. Você bancou ontem aí, Ricardo Oliveira? Não, ele não bancou. Aí, não seja falso e mentiroso. Aí você já está mudando a conversa. Eu banquei, o que eu falei é o seguinte: a minha fonte me ligou e falou: olha, a probabilidade do Ricardo Oliveira ser o atacante de São Paulo no que vem é enorme. É gigantesca. Agora o Santos emitiu uma nota. Agora, eu acabei de ver, dizendo que o Ricardo Oliveira fica no Santos até dezembro de 2017 e que qualquer notícia dessa é especulação. Mas é sexta-feira, velho. O Modesto Roma tinha manifestado já. Porque eles estavam, realmente estava aquele papo, ah, São Paulo e o Santos, blá, blá, blá, blá, blá, blá. E aí, na sexta-feira... Mas vale a pena manter um cara insatisfeito no elenco, quando eu falei... Segundo o Modesto Roma, ele tinha batido o martelo. Você chega, Ricardo Oliveira, sem conversa... E aí, eu dei a informação ontem, ainda peguei e falei o seguinte, ó, que o São Paulo vai usar o dinheiro do Mena, que tá indo embora, do Wesley, que tá indo embora, Wesley, do Kelvin, que tá indo embora, Wesley, e do Michel Wesley. Bastos, que tava indo embora. Nossa, aí dá um milhãozinho e meio, hein? Que era o dinheiro desses quatro... que o São Paulo usaria para trazer Ricardo Oliveira. Essas foram as minhas informações. Então agora, seria uma compra? O Wesley vai para onde? Não sei te falar. Não sei te falar. Eu não sei te falar. A informação só é essa. E a fonte falou, ó. Tá quase tudo certo. Mas vocês não acham que o Ricardo Oliveira tá meio triste assim no Santos? Onde ele tá triste? Não, é um campeão paulista, vejo... artilheiro, fazendo gol pra galera. Mas isso. Depois daquela transação mal sucedida pra China... Ele foi campeão paulista, ele foi artilheiro. Não, foi no meio do ano, China agora, no meio do ano. É, foi depois. Foi depois. Não foi no passado? Ah, não teve China agora. Não, foi no meio do ano. Foi no desculpa, passado, desculpa. Eu acho que teve uma sondagem agora também. Foi no meio do ano, sim, cara. A proposta foi ano passado, gente. Imagina, Aí ele ficou, foi ano passado, não foi esse ano. Foi pra seleção, ele se machucou. Ele foi convocado. Foi pra seleção. Que isso? Não, hein. Mas, ô, Sombra... Olha, mas eu concordo com o Mano, você vê um semblante... Ele mora em São Paulo, né? Você sabe que ele não mora em Santos. Ó, Sombra, uma manchete aqui, ó. Ele mora em Alphaville, ele vai todo dia passando. O Mano tava falando... Deixa eu fazer uma proposta, Benja. Pera aí, Bento. Fala assim, ó, agora você vai todo dia trabalhar em Santos. Se eu morar aqui, vai todo dia trabalhar em Santos. Ué, se pagar um caminhão e bem, lógico que eu vou. Ó, Sombra, tá louco, Santos? Mas sei lá, não sei se ele ganha o teto de São Paulo, acho que não. É que teto. São Paulo vai pagar o Ricardo Oliveira ganha 250 Oliveira. Pau por mês. Quanto? 250. Saiu o Domênico Tira em dois meses. É o seguinte, só? Salário de locutor. Olha só. Caraca. Salário de locutor, gente. Olha só. Você tá maluco. Presta atenção. Não sei que locutor que é. Peraí. O Santos. Pô, você é clube da voz. Pera, mano, deixa eu falar. Então precisa... O Santos é clube da voz. Pera aí, deixa eu falar um negócio. Fechou. Ó, o Santos, o Modesto, tá no papel dele, falou que não negocia o Ricardo Oliveira com São Paulo, ok? Agora até com nota oficial. Com nota oficial. Não, ele tá. Lógico, ele tá certinho. O jogador tem contrato e tal. O Ricardo Oliveira tem 12 meses de contrato ainda, certo? Sim. Um ano. Quanto você falou que é o salário dele? 250 pila. Qual que é o valor da multa pro mercado nacional do Ricardo Oliveira? Ah, tem que. Tem a formulinha aqui, eu tenho que fazer a conta. Não faz. Não faça a fórmula. 250 pila. Porque o Santos pode não querer negociar o jogador. Ele reduz um pouco quando tá em fim de contrato, dá uma reduzidinha. Então, falta aqui, um ano. Olha. Mano, faz aí. 250. Peraí, deixa eu abrir minha calculadora aqui. Se eu não me engano, assim, você tem uma redução gradual de 5 ou 10% passando ano a ano, né? Mas vamos lá. Então vai. 250 vezes 13,3. Vezes 100. Vai dar uma multa alta, bem. Lógico que vai dar uma multa alta. É igual. 332.500. Não, você tá louco. O que é isso? Mano, é verdade, 200... lógico que é. Você é doente mental. Lógico que é 250 vezes. 250 mil. Tudo bem, mas faz então, a conta, coloca fora, 000 nosso cego. Pra fora, a multa dele é 7 milhões de euros. Ok, Benjamin, mas não significa que pra dentro... Ah, pra dentro... Qual que é a conta? 250 mil vezes... Vezes 13,3. No final de um ano de contrato, a multa não pode ser muito alta, amigo. Vezes 100. Não pode ser muito alta uma multa com o final de um ano de contrato. É, vai dar isso daí mesmo, velho, que... Vai dar o quê, mano? Sua conta tá errada, velho. Tá... Você tá panguando. Dá 332,500, velho. 332 milhões. É, mas tá errado, não é essa conta não, não é essa conta não. Pode ser isso. Tá errado esse BO aí. Mas o negócio é o seguinte, o RG número 2, ó, só resgatando aqui o que a gente tá discutindo agora há pouco. É, então, ó, o cálculo não tá errado. Não é isso não, você vai mas, fazer, ó, você vai fazer o valor do salário vezes 3 e multiplica por 100. É Neymar, cara. Informação, informação aqui, ó. A notícia aqui de 4 de março de 2016. Ricardo Oliveira se diz triste em não ir à China, mas quer cumprir o contrato. Oi? E a sondagem aconteceu por volta de fevereiro, RG, porque temos manchetes aqui do dia 26 de fevereiro dizendo o seguinte: chineses aumentam a proposta e Ricardo Oliveira pode deixar o Santos. É, chineses sobem proposta e Santos aceita Ricardo Oliveira dar adeus ao time. Ó, manchete da Gazeta Esportiva, bela manchete essa, hein? Ó, vou até repetir. Chineses sobem proposta, Santos aceita e Ricardo Oliveira dá adeus. É, tá bom. Manchete da Gazeta Esportiva. Ô, Boquinha. Oi. Mas vamos lá, hoje foi a vez do Michel Bastos. É, por enquanto, sem interessados, ninguém chegou mesmo de forma oficial para levar o Michel Bastos. Mas o Flamengo quer. Já tá no Rio, ele já tá na França. Flamengo, né? Vai? É, vai pro Flamengo? Não, o Flamengo passear. Tá querendo. Vai passear. É, tem casa lá. De um clube lá. Tem casa lá na França. Vocês aceitariam, Motinha? O Flamengo ele gostaria de contar com o Michel Bastos? Ele estaria disposto a colocar no rolo aí o Donati, o zagueiro? E o Cirilo, né? E o Mancoelho. Não, o Cirilo seria uma proposta pro Vitória para pegar o Marinho. Ah, é. O Flamengo quer o Marinho. O Flamengo quer o Marinho e quer o Vitinho também. Então o Cirilo poderia entrar como uma moeda de troca aí por um dos dois atacantes. E no caso seria o Marinho. Mas o... existe a possibilidade, foi cogitada essa chance aí, do Flamengo colocar no rolo aí na transação com o Michel Bastos, o Mancoelho e o Donati. Monta uma seleção de todos os tempos dos jogadores que você viu, tudo terminando em Inho. Ninho. Ótimo, de Ninho. Não, goleiro. Quem é goleiro? Goleiro não tem com Inho. O Edinho, porra. Ah, não, tem o Edinho. Tá louco, o Edinho. Toinho. Toinho. Toinho. Seleção, velho. Você quer seleção terminadinho, velho. Tem Toinho. Não vai, Edinho. Marcelinho. Vai, Edinho, lateral direito. Toninho. Toninho, do Flamengo. Sim, zagueiros. Edinho. Juninho e Edinho. Juninho e Edinho, lateral esquerdo. Marinho. Pedrinho. Marinho. Não, Pedrinho era meia. Não, Pedrinho Marinho do Vasco. O outro, Pedrinho era, do Vasco. Mas aí então, Pedrinho do Vasco mais não antigo, era o meia que você tá falando? Não, tinha um outro loiro, o alemão. Loirinho. Mas jogou no Palmeiras. Jogou no Palmeiras pode também. Pode ser o Marinho também. Marinho Chagas. Lembra do Marinho? É. Meio campo. Diguinho. Mazinho. Mazinho. Dinho, Diguinho, Mazinho. Mazinho e Zinho. Izinho. É. Ataque. Ataque. Romarinho. Romarinho. Marcelinho. Marcelinho. Serginho. É até um bom time. E treinador? Treinador? Geninho. Geninho. Geninho. Ou Toninho. Toninho Cecílio. Toninho. É, o não, Toninho. Mas é Toninho. É, mas é Toninho. Mas e o presente? Cecilinho. Ah, não. Aí também se forçou, hein, velho? Presidente. Deve ter um aí. Deve ter, tem que pensar. É. Teve o Mateuzinho do Corinthians. Você forçou, pô, presidente. Vicentinho Mateuzinho. Tá certo. Bom, é isso aí do São Paulo, mas nada... Tá bom, mas chega. É, a grande discussão política lá, se o São Paulo adianta ou não as cotas televisivas de 2019, tô querendo, né? Que fique pra depois da eleição. Eles estão bem lá na frente, parecendo judeu, né? Estão em 2000 e... Em relação às cotas, 5.770. Há pessoas que contestam isso, falando assim, pô, mas agora que entrou o novo estatuto, precisa ter uma... É. Porque o Abílio Diniz se manifestou, ele é um cara que se manifesta, né? E se manifesta sempre, né? Se no São Paulo baixou a temperatura, ele bota lá no blog. No Morumbi baixou a temperatura de 30 para 19 graus. Tudo São Paulo. Eu não sei, gostaria de ouvir alguém que entende muito de finanças para entender, né? Benja, você que é um cara muito ligado a finanças, pergunte para o seu irmão. Se você tem uma dívida e você precisa de capital, convém adiantar verba ou não? Depende, se você tem um Paulo Nobre, vai te emprestar o dinheiro ou não. Não. Ele vai te emprestar juros bem mais baixos do mercado. Se você não tem, compensa adiantar, pô. Compensa adiantar. Lógico. Né? Em tese me paga. Se você for pegar. Se for pegar hoje em banco, pô. Tá morto. Pega o dinheiro, tem o dinheiro, antecipa. Porque o que eu entendo é que talvez o São Paulo, se não tiver o adiantamento, terá que recorrer a banco pra poder. É melhor o adiantamento. Me não tinham falado que as contas estavam bem encaminhadas e tal. Ah, não, olha, o Mota, é o seguinte. Houve uma redução expressiva da dívida. Isso que eu quero entender. Houve uma redução expressiva da dívida. Uma parte da dívida foi quitada e outra foi alongada. O que é alongada? Você pega a dívida que você tem que pagar de pronto, você faz uma renegociação, por exemplo, eu tenho uma dívida que tenho 10 milhões que vence daqui a 3 meses. Aí você faz, puta, ó, vamos alongar, que negociação que a gente pode fazer para eu dividir e pagar em 36 meses, não em 3? Então são feitas negociações nesse sentido. Então você deixa de ter que quitar 10 milhões daqui a 3 meses, isso passa a ser, vou ter que quitar daqui a 3 meses, mês a mês, você vai ter 36 meses para quitar. Vai aumentar as prestações, É lógico, é que nem quando você faz uma negociação de empréstimo, é lógico, mas você faz um alongamento, então aquilo que é para você ter que correr atrás de grana para que daqui a 3 meses ou daqui a 1 mês, você passa a diluir isso em mais meses. O São Paulo fez isso. Mesmo assim, durante o ano, se eu não me engano, o São Paulo já teve que recorrer a alguma antecipação bancária aí. Mas, ô Sombra, eu recebi uma informação aqui que o adiantamento também é feito pelo banco. É igual a empréstimo, juros igual. Ah, é? Sim. Adiantamento de quem? Que o Sombra tava falando. Não é adiantamento de cota? De cota de TV. Mas, se eu não me engano, não é a Globo que adianta, né, mano? Não, mas a cota... Mas então é feito pelo banco. Feito via banco. Mas a cota... Mas a cota não é toda, hein? A Globo acho que ficaria como tipo um avalista. Mas a cota não vem toda, não, hein? Inclusive, é igual, inclusive, os juros. A Globo tem que autorizar, Sombra. Sim. É porque ela é avalista. Sim. Agora, o que muita gente confunde é que durante o ano, o São Paulo recebeu luvas de 60 milhões devido à TV fechada. Muita gente fala, mas é luvas, nossa, já antecipou. Luvas não é antecipação, luvas é um prêmio, né? Tipo, é como se fosse assim, uma grana pra começar a conversar. Sim. Olha, eu vou dizer um negócio pra você, você pode adiantar a cota, você pode fazer o diabo. Nunca vai acabar isso aí. Nunca. É uma bola de neve sem fim. A não ser que você tenha alguém, né, que faça. Sim, que nem o Paulo o esquema Nobre Paulo Nobre fez. Sim, só que você não tem. Não tem, exato. Então, porque senão o que chega é muito menos do que o que tem pra sair. Você não vai. Você paga. Não fecha a corrente. Isso aí é igual você ter que trocar pneu com o carro andando. Agora, o que o Paulo Nobre fez foi o contrário. Ele chegou lá e estancou, para tudo. Pergunta. Né? Você que é um cara muito mais bem informado, você conhece todos os donos de supermercado do Brasil. Você acha que conhecendo o Abílio Diniz, politicamente, com amplos interesses no São Paulo, porque ele é um torcedor são paulino. Se fosse tão assim, ele faria o que o Paulo Nobre fez também. Calma, eu vou chegar lá. Você acha que ele pode, de repente, ter uma pretensão de amanhã ser um Paulo Nobre, dependendo de quem for o presidente, dependendo se ele, de repente, pudesse ser convidado para ser do conselho administrativo do clube? Não. Não. Você não acredita que ele jamais fizesse isso? Jamais não, porque só se ele mudou de ideia. Tá. O Abílio Diniz não é um cara com perfil de fazer o que o Paulo Nobre fez. Dois, Paulo Nobre, quando Paulo fez... O Paulo Nobre, ele não deu o dinheiro, na verdade. Ah, tudo ele, bem. Ele quitou as dívidas... Ele facilitou tudo. Muita gente acha que ele deu o dinheiro. Só que não esquece de um detalhe. Não, peraí. Muita coisa ele deu, sim. É. E não é de agora de presidente, não. Muita coisa ele já deu, vinha sim. Já tá... Quando o Palmeiras contratou naquela bolsa de atletas o Valdívia... E o Paulo Nobre, na época, não podia usar o dinheiro, ele, porque tinha conselheiro, não podia participar. Acho que um ou dois sócios dele entraram, porque ele pediu, deu errado, o Paulo foi lá e honrou. Tá. Então, se eu não me engano, foi 5 milhões ali que ele deu pros caras, porque é o negócio do Valdívia. O Paulo Nobre construiu lá o hotel lá do Palmeiras, mas não é de agora, não. Já vem de muito tempo. É, o hotel faltou agora, um pedacinho, ele completou. Mas antes, né, também. É. O Paulo põe dinheiro no Palmeiras. Lembra que uma vez, quando ainda era um antigo Parque Antártica, ele tinha remodelado tudo lá, vestiário. O Paulo Nobre põe dinheiro no Palmeiras há muito tempo. Agora, por que eu não acredito no Abílio Diniz? Primeiro que o perfil do Abílio Diniz não é esse. Dois, o Paulo Nobre, quando botou, avalizou, emprestou, seja lá o que for, ele era o presidente, amigo. Vamos supor, eu ponho o dinheiro... eu ponho o meu dinheiro, entre aspas, na minha empresa. É o meu financeiro que vai administrar. Mão, né? O dinheiro é meu. O dinheiro é meu? Daqui, ó. Eu pago. Eu faço. Eu resolvo e tal, né? O Abílio Diniz não é o presidente de São Paulo. Ele sabe o que vai ser feito. Se ele for botar dinheiro, ele sabe que vai botar dinheiro ali E pode ser que sim, pode ser que não. Se tivesse 20 bilhões de dólares, mas não dava um real. Não, mas você não entendeu a minha pergunta. Vamos supor que amanhã ele politicamente esteja inserido dentro do contexto de São Paulo, porque... Sim, eu entendi. Fazendo parte do conselho administrativo... Continuo não acreditando. Entendi. Agora, se ele é o presidente de São Paulo, aí... Também... Ah, mas isso é impossível. Então, também acho impossível ele pegar e emprestar dinheiro pro São Paulo. É, entendo. Claro. Eu acho que você também não faria isso, eu não faria. Difícil. Tem gente que faz. Você vê aquele bolão lá, só é duro você meter dinheiro numa parada dessa. Tem gente que faz, porque é duro. O São Paulo Nobre fez. Entendeu? O do Santos não fez. Pô, mas é diferente, mano. Acabou de... Não, Marcelo Teixeira. Acabou de explicar. O Santos devolveu tintim por tintim. Acabou de explicar. O Marcelo era presidente e o Paulo Nobre é presidente. É diferente. É assim, você confiar... Mesmo que São Paulo tenha mudado o estatuto, veja bem, gente, mudou o estatuto. Precisa saber se as pessoas que vão gerenciar o São Paulo... Olha aqui. Serão... Vou te dar um exemplo. Responsáveis e atuarão conforme as novas regras. Vou te dar um exemplo. O São Paulo precisava de 4 milhões e meio de euros para contratar um jogador. Foram lá no Vinícius Pinotti. Ele emprestou o dinheiro. Não tem nada a ver, tá certo? O Pinotti não tem nada a ver com o jogador... Não tem nada a ver com isso. Por exemplo, vou lá, 4 milhões de euros. 4 milhões de euros no Centurion. Sim. Ou seja, foram 4 milhões de euros jogados no lixo. Vamos supor, o Vinícius Pinot, vamos supor, é o presidente de São Paulo. Olha, se contratar, vou ter que botar o dinheiro. Ele jamais, por exemplo, contrataria o Centurion. Porque qualquer pessoa lúcida lá ia falar, olha, não põe 4 milhões de euros no Centurion. Então, quando o dinheiro é teu... Você administra de uma forma. Concordo. Quando você dá o dinheiro pros caras, é a música lá do Paulinho da Viola. Dinheiro na mão é vendaval. O dinheiro não é teu mesmo. Não, é verdade. Só e clube de futebol, poder... Dodô, clube de futebol é o seguinte, o dinheiro não é meu. Se dane, né? O dinheiro não é seu, o dinheiro não é de ninguém. O dinheiro pode ser de todo mundo. É, por mais amor que você tenha, entendeu? Então, você também não pode ser o bobão de chegar e emprestar, vamos supor, em tese, emprestar um dinheiro... Que você não vai ter controle sobre a administração dele. O Paulo Nobre, quando fez o Novo Palmeiras, ele fez tudo bem amarradinho. O dinheiro é meu, amigo. Eu vou mexer. Nesse ponto eu concordo com você. Quer dizer, eu e o Paulo Nobre certamente chegou lá com a equipe dele. Ele não tá botando dinheiro na mão de ninguém. Quando a oposição morreu... Dentro do Palmeiras, aí que ele pôs as cartas na mesa. Lógico. Mas antes ele já tinha colocado grana lá. Essa quantidade de grana. Mas deixa eu te falar, meu. Fica 2 anos sem ganhar título, a posição acabou, ressuscita. Acabou. Todo mundo esquece. Os caras estão lá dormindo, né? Acabou, lógico. Na época, não sei se vocês vão lembrar, quando teve o negócio da MSI no Corinthians, foi assinada numa quarta-feira. Na quinta-feira, eu vim aqui, no Estado 97, e falei. A parceria com a MSI acabou hoje. Aí vocês olharam tudo bem. Mas tá louco, assinou ontem e acabou hoje. Por quê? Porque o seu Alberto lá do Alibe chegou lá e falou: bom, Kia, agora é o dinheiro, que era o que você precisa dar pro Corinthians. E o Kia falou: não. Não é assim. Dá essas contas que eu vou pagar. É, eu lembro disso. Eu falei aqui, aí no dia seguinte, porque uma pessoa tava na reunião. Lógico, né? Na reunião e me contou. Deixa eu ver quais são as contas. Não, né? e a pessoa que tava lá me contou. E na época, quando eu vim aqui, falei um dia depois, ninguém acreditou. Falei, acabou hoje. Mas ô Sombra, eu sei a diferença aí, porque o Abílio não conseguiria colocar essa grana toda no São Paulo. É, o Abílio Diniz, ele é casado, não é? Ele é casado. Onde você quer chegar? Você vai ver. Domênico Gato. Mas é verdade. A mulher, quando tá do lado do cara, ela enche o saco. Qualquer coisa que o cara vai gastar, Domênico Gato, a mulher enche o saco. Mas isso é verdade. Pesa, você viu o Pinotti? O Pinotti, quando veio aqui, ele falou assim que a mulher deu uma bronca nele. Mas é que tá lógico. É lógico. E a mulher dele tava com pé de razão. O Paulo Nobre, ele ainda não é o casado. O irmão dele não deu então, e a mulher dele. Ele coloca o dinheiro dele no Palmeiras, porque não vai ter ninguém enchendo o saco do cara. Agora, gente, o Diniz, se ele quiser colocar 10 reais em São Paulo, velho, você pode ter certeza que a mulher dele vai começar a encher os picuados. Ô, Renata, deixa o Benja comprar um tênis novo. Pelo amor de Deus, eu uso o mesmo tênis velho sempre. Tadinho. Outro dia tinha doação aqui na rádio, ele era o número dele e pegou. Pegou. Da doação. Pegou. E ele fazendo cabo de guerra com o mendigo na rua. Eu não faço isso. O cadarço do tênis. Eu não faço isso, mas eu aprendi desde moleque, amigo, que dinheiro não aceita desaforo, Meu tênis tá até furado, velho. Ó, é, eu posso dar... Tadinho. Ó, é verdade, minha dinheiro, carta dinheiro não aceita desaforo, não, velho. Agora o Paulo tem não, né? Não sei quanto na conta dele. É. Cada um faz com o dinheiro o que bem entender. Mas agora, não é louco, vejo, né? Às vezes, mas agora, não é louco, não deve estar rasgando o dinheiro. Eu acho que ele tá certo. Agora eu... Quem? O Paulo Nobre. Eu, se tivesse a grana que ele tem também, eu faria o mesmo. Agora eu vejo aí o torcedor, eu vejo alguns torcedores do São Paulo, às vezes, xingar o Abílio e falar, pô, o cara não põe dinheiro. Gente, o Abílio Diniz, ele não tem a menor obrigação de colocar um real sequer dentro do sofá. Obrigação não tem, mas então não bate no peito e fala, sou fanático. Mota, acho que é. Mas ele barganharia bem. Que talvez o São Paulo, por exemplo, ele tenha o dinheiro para passar o ano, as receitas, etc e tal, mas talvez precise de mais dinheiro para ter um ano um pouco melhor. Você tem vários tipos de ceia de Natal. Tem aquela que os convidados saem reclamando e tem aquelas que falam assim, poxa, olha, o Motinha preparou uma ceia bacana. Dessa vez veio legal. E os convidados dessa ceia geralmente são os torcedores. Ou falar seja, que é o quê, né? Não, talvez o dinheiro exista, mas pra gente continuar com um elenco medíocre. Então, talvez não exista se quiser ter um elenco melhor. É que difícil a gente falar. Né? É difícil a gente sem ser o do financeiro, sem ter acesso às contas, pra entender realmente, né? Mas continuando com as manchetes. Peraí, outra coisa que eu falei aquele dia lá, falei, ó. Negócio quem do mais do Santos? Do Marco Aurélio? Do Marco Aurélio Cunha? Ninguém, meu. Vai, cria vergonha na cara e forma jogador lá, seu. Do Marco Aurélio Cunha, que eu falei, pô, ele deve sair agora em janeiro, talvez volte em abril. Eu acho que ele deve sair em janeiro, eu acho que ele não deve voltar em abril. Por quê? Eu acho que o Marco não vai voltar, não. Por que você mudou de opinião? Não, não, é, não sei se é ele, eu não sei. Tem coisas acontecendo no São Paulo. Eu acho que o Marco não volta. Eu acho que aquele dia eu falei que o Rogério não dará certo. Aquele dia eu falei que o Marco deve sair em janeiro, é época daquela da eleição toda, e talvez ele volte em abril, depois da eleição. Hoje eu tenho. Não sei se ele volta. Depois de abril. Eu não sei porquê, mas alguma coisa me diz que o Marco só volta pro São Paulo na condição assim de um candidato bem forte a uma presidência, a uma vice-presidência. Ele? Sabe? É. Eu acho que ele volta nessa condição. A hora que voltar, a hora que vai... Para ser para presidente, por que que não? Porque agora ele vai esperar baixar a poeira, ele foi cotado para arrumar a casa. Agora era o melhor momento, Rogério. Para colaborar, Tem pessoas, entendeu? Que têm muita força. Ele vai esperar o bom momento. Você precisa tomar cuidado às vezes, porque tem pessoas que têm muita força na mídia. Se fosse conselheiro de São Paulo, conselheiro fosse votar em alguém do São Paulo, e o Marco Aurélio fosse cotado, eu votaria no Marco Aurélio. Mas não tenha dúvida disso. Eu acho que ele vai uma coisa é a força no Marco, na mídia. No Aurélio, no Cunha, no Marco Aurélio Cunha. É uma coisa a força na mídia, uma coisa a força dentro do lá dentro, política. É lógico, é verdade. Cara, às vezes você vê umas figuras que você não sabe nem quem são. É que eu velho. Falei também. Você não faz ideia de quem é tava o cara. Tava vendo os candidatos aí que apareceu. Clube, o cara arrecada 200 votos, 100 são votos. Cabeça branca reclamando. Ah, e o momento é os Vomauro. Quer ver? O Citadini é um cara... Vomauro Júnior. O Citadini é um cara que tem uma força muito grande na mídia. O Rock vai, todo mundo conhece, fala. Mas se o Rock for candidato a presidente do Corinthians, não ganha. Concordo. Não foi na última? Concordo. Não. Concordo. Não, desistiu, porque não, né, não sai, porque não ganha. É, não vai, não deslancha, né, cara? O seu só trabalho... participa. O seu trabalho para ser presidente de clube hoje... Não é isso, velho. Tem que ganhar lá dentro, não é lá fora. Bota, fui lá votar. Você falou. A sinuca tava lotada, cara. Tinha mais gente dentro da sinuca do que no salão de votação. Tô falando sério, cara. Não, pela quantidade de sócios e a quantidade de votos que teve, né? O pessoal achava que ia dar pelo menos umas 3 mil pessoas votando. Não teve. Vamos lá, tem uma base. 700 e pouco. Eu acho, eu tenho a sensibilidade que o Marco Aurélio vai fazer isso. E é um baita negócio pra ele, cara. Ele sai aí, ó. Voltou, arrumou a casa. O time não caiu. E apesar da paixão do Marco pelo São Paulo, que é explícita, todo mundo sabe. E gosta do São Paulo. Adora, ama o São Paulo. Não pode falar, cara. CBF pro Marco hoje é muito. É uma vida muito mais tranquila. Tranquilão, né? Pô. Ele deve ter a grana bacana dele, mora ali na Barra da Tijuca, entendeu? Não tem uma pressão. E outra vez, acabou a pressão na CBF, pô, ganharam Olimpíadas. É. Pô, os caras estão aí com o Tite na seleção, velho. Ah, mas na boa, ó. Ninguém vai encher o saco de ninguém na seleção. Mas o Benji, ele tem uma proximidade muito maior do Marco Aurélio. Não, mas não tô falando isso do... Não, sim, mas eu via no Marco Aurélio... Foi o Marco que te falou isso. Não. Pode não. ser, talvez. Mas enfim, ele não vai querer caguetar, ele não vai querer mas não falar. Foi. Mas eu via no Marco Aurélio, naquela época que ele tava na seleção brasileira, um cara que não é satisfeito com a função. mas é um cara que desejava voltar pro São Paulo. Marco Aurélio mais... tava feliz da vida lá. Então, mas aí que tá, Benja. O Marco tava feliz da vida no CBF. Até pode ser, você tem muito mais embasamento. Mas é, talvez meu filho possa ter me traído igual eu disse com relação ao Ricardo Oliveira. Meu filho tá te enganando de novo. Inclusive, quando cogitou a possibilidade. A casa dele é o São Paulo. Inclusive, quando cogitou a possibilidade do retorno dele ao São Paulo, eu falei, o Marco Aurélio vai voltar ontem. Vai voltar ontem. É igual o cara do Domênico Gato, que ele tá acostumado lá, o policial, o cara que gosta de trabalhar na rua. Ele é deslocado pra fazer o serviço interno. O cara tá fazendo, mas não tá legal. O cara fala, meu lugar não é aqui. Ama não é aquilo, né? Entendeu? Fala, meu lugar não é aqui. Eu tive uma experiência própria. Às vezes você ama. É melhor você se manter distante. Porque quando você ama muito e você começa a ver o que que é, o teu amor some rapidinho, desaparece. Eu acho que o Ben já conversou com ele. Ah, eu também acho. O Benjamin, ele fica deixando tudo lá. Se eu tivesse conversado, você quer saber? Eu não escondo nada, não tem problema nenhum. Eu vou te falar, quando eu falei com o Marco Aurélio, não tem nada a ver com isso. Quando eu liguei pra ele, que ele deu uma entrevista logo depois do negócio do acidente da Chapecoense, que eu liguei pra ele e falei, parabéns. Você foi a primeira mente lúcida que eu ouço dar uma entrevista. Ah, porque é lógico, todo mundo quer ajudar, tem aquela comoção e tal. Mas ele falou, olha, não vamos transformar isso aqui numa coisa piegas, em publicidade. Vocês querem ajudar? Não é falar de jogador de graça. Como eu vou dar jogador? Quer dizer, se não serve pra mim, eu vou dar pra Chapecoense? Verdade. Ele falou, quer falar em ajudar? Vamos ajudar as famílias. Vamos fazer campanha do e o Denis. Vamos ajudar as famílias e tal. Então foi a cabeça que eu liguei e falei, ó, parabéns, Marco, pela tua lucidez. A Chapecoense recusou o Denis, falou, não, nosso momento é triste, mas não precisa tanto. Recusou. Mano! É verdade, olha, isso. Você quer saber? Você quer saber? O mano falou assim, eu vi o Marco Aurélio Cunha na CBF, eu vi ele com semblante de tristeza. Não, não é semblante de tristeza, mas então, eu acho que ele gostaria de estar dentro do São Paulo. Eu vou te falar, então eu vou te falar, eu conhecendo o Marco, eu vejo ele hoje... Eu acho que hoje ele tá com muito mais semblante de infeliz hoje. Mesmo com a chegada do Rogério. Do que na CBF. Mesmo com a chegada do Rogério, que é amigo muito dele. Mais. Eu vou te falar, o Marco, embora ele tenha feito aí um bom trabalho e ame o São Paulo, gente, não é fácil. Não é fácil, vou te falar. É complicado pra trabalhar, é complicado. Mas futebol chega é isso, uma hora cara. Que. Não, a tal ponto, eu acredito que chega até o ponto de, às vezes, você tá trabalhando lá, você ama o lugar que você tá. Mas as dificuldades que se apresentam... É uma coisa atrás da outra, né? As dificuldades que se apresentam, olha, são cruéis. Vamos lá, continuando com... Não. Vou dirigir agora... a formiga, mano. Olha, agora é hora de falar agora de... Agora é hora? É, o Ben, já, o Ben já vai falar de fricô! Olha só, amigões, tem um recado pra dar pra vocês. O fricô chegou pra resolver os problemas de todo mundo. Porque às vezes você vai no banheiro, você precisa fazer aquele número 2, né? Pô, aí você tá num lugar que não é na tua casa, você tá na casa da tua namorada, na tua sogra, foi jantar lá na sogra, ou você tá no escritório, aí você abre a porta do banheiro, aquele clima de constrangimento, todo mundo vendo, né? Eu tô ligado como é que é. Só que agora dá pra você acabar com isso aí. É só você usar o Fricô. Esse negócio é mágico e funciona. Você dá uma borrifada 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. É verdade. Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. É pequeno, você que é mulher pode levar na sua bolsa, homem pode levar na mochila, na tua necessaire. Isso aí você tem que ter 24 horas por dia na tua mão, ao seu alcance, porque realmente vai evitar qualquer constrangimento. Você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, FRECO.com.br. E pode comprar que funciona, é Fricô! E funciona mesmo, banheiro da rádio aqui, todos têm Fricô, é uma maravilha. Domênico nunca mais assustou a gente. Estádio 97 também tem oferecimento de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também é um oferecimento de BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Quem ligar e falar... Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Também todos que ligarem e falarem consórcio Honda é fácil, barato e sem juros, ganham um par de ingressos para assistir o Estádio 97, próximo dia 12 de dezembro, com tudo incluso, entrada, comida, bebida, além de um lindo kit da Honda. E aí, Bento? Ah, vamos ao Santos. Santos! Let's go! Gê, e aí, seu bom? Tudo. Beleza, o Peixe tá de olho no atacante Carlos do Atlético Mineiro. Mas parece que o Roger pediu, né? É, pediu, mas pra você ver se ele quer continuar lá, vai ter espaço. Ele tem muito atacante lá no Atlético, ele quase não teve oportunidade esse ano, jogou muito pouco. né? Com o cara, Fred, começou bem o ano passado, né? Mas parece que gosta mais da noite que do dia. Então, é o jogador morcego, né? Mas, aí o técnico pede, é complicado, né, cara? Tem que dar uma moralzinha pro técnico, né? Sim, então é isso aí. O Zeca ainda sem definição. O Zeca fala que recebeu uma proposta milionária do Zenit. Zequinha, mas fica, né? Ele fica, pra... segundo ele, disputa a Libertadores. Aí, eu vou falar pra você, se for a grana mesmo que falaram. Vamos ver, né? Mas também não sei, né? Vai ser essa. Depende do dinheiro, né? Sempre vai depender do dinheiro. Mas, né? ele disse que o Santos fica. Tem 90% do Zeca. Mas ele disse que fica, vamos ver, né? Pra Libertadores. Falou, Dom Pedro. Diga ao povo que fica o Zeca. Quer saber se o cara vai ficar, RG? Deixa o Benjamin falar. Benjamin, o Zeca fica ou sai? Se o Benjamin falar alguma coisa que o Zeca pode sair, a diretoria do Santos daqui a pouco emite um comunicado oficial. E aí, Benjamin, o que você acha? Você acha que o Modesto colocou monitorando você em tudo que é lugar, rádio, TV, Twitter, só pra emitir notas oficiais? Eu vou agradecer. Eu dei uma informação, se eu errar, eu vou falar. Eu vou agradecer ao Benja, viu, velho? Porque se for, é o segundo lance que ele, né, interrompe de negociação. E aí quem vai se dar bem é meu time. Olha, então, do Ricardo Oliveira, você tá falando? É. Se, olha, vou te falar, pelo que me falou a pessoa no dia, eu dando a informação no dano já não ia mudar mais nada, não. Ah, mas gente, vamos esclarecer. É, claro, ninguém duvida aqui das fontes do Benjamin. Pode errar? Pode. Mas ninguém duvida. Tem suas fontes, sim. Tem uma você margem, viu a capa do lance hoje? Tem uma margem de acerto. Você viu, né? Tem uma margem de acerto de 80%, de 90%, sim. O que é, por dentro aí do âmbito esportivo, que todo mundo dá notícia toda hora e fica disputando informação, então você tem que realmente tirar o chapéu pro cara. Agora, tem um outro lado dessa moeda, e eu me pauto sempre na palavra do presidente. E esse presidente que está no Santos, chamado Modesto Roma, esse cara, em três situações em que ele bancou, realmente ele bancou, ele bancou e honrou. A primeira, Lucas Lima. A segunda, Robinho. E todo mundo se lembra da condição do Robinho. Tava aquela negociação, tava não sei o que lá. Ele falou, o Santos não vai fazer loucura. Se o Robinho for, entrou inclusive aqui no ar, no estádio 97, falou por telefone, que a advogada do Robinho, eles estavam conversando, mas não deixou uma coisa 100% de que o Robinho ficaria. E não ficou. E a terceira é o Ricardo Oliveira. Então, cara, eu acho que encerra-se até que o Ricardo Oliveira saia do Santos. Eu fico com a palavra. A única diferença, lógico. Não, doutor Chapatinho mandou aí, mesmo. Na boa, agora, eu preferia acreditar numa pessoa que está sempre próxima de mim, cheia de credibilidade e meu amigo. Que é o Benja. Não, mas já tá certo. Agora, deixa eu te falar. Nas três situações, a do Robinho, era fácil acreditar nele. Sim. Óbvio. Olha, até pelo contrário, ele tira a responsabilidade dele com a torcida. Torcida do Santos, eu tô oferecendo isso. Uma vírgula a mais eu não posso, eu não vou fazer loucura. E tinha uma outra situação que era a dívida, né, Benjamin? Tinha uma dívida de três... Não pode esquecer... Que o Robinho, outro dia na Fox, falou, o Santos me deve e muito. Foi a frase dele, não é minha, é dele. Era mais de 3 milhões e pouco de que o Santos devia. Tinha uma porrada, né? Então ele honrou? Honrou, é fácil. Quando eu digo honrou, é não ficar enrolando. Não, mas tá certo. Poderia ficar enrolando. Eu não tô criticando o Modesto, não. Entendeu? O Lucas Lima, lógico que ele honrou. Por quê? Porque o Lucas Lima tem contrato com o Santos até quando? Até o ano que vem. O Luiz Álvaro, falecido, que Deus o tenha em bom lugar, não honrou o Ganso? O Ganso não sai, a não ser que o São Paulo venha aqui e pague a multa. Eu não vendo o Ganso, ele honrou. É verdade. Então honrar o Lucas Lima é fácil. Tem um baita num contrato, ele tá sentado no contrato que ele assinou bem. Ele falou, quer? É tantos milhões aqui. O Ricardo Oliveira, ele tá bancando porque ele tá certo também, o Santos tem contrato. Agora, faltando um ano de contrato, eu não acredito, até agora não consegui levantar, porque você pergunta e ninguém me responde. Quanto é o valor da multa rescisória do Ricardo Oliveira? Pra Europa, me fala, pra fora, me fala que era 7 de euros. Eu queria saber pra cá. É, porque teve aquela renovação depois dos 50 jogador, conto, né? Jogador com um ano de contrato, não acho que a multa seja tão alta assim. Então, ele pode estar falando a mesma coisa que o Luiz Álvaro falava no Ganso. Fala, o Santos, ele não sai do Santos, ele tem contrato. Aí vai o São Paulo lá, chega lá, paga a multa. Aí precisa o jogador acertar para o jogador. É o que eu ia falar. O Ricardo Oliveira, você quer jogar no São Paulo? Onde ele tem uma baita amizade com o Rogério Ceni, bababá. Ele mora em Alphaville. Você quer? Eu quero. Pagou, E aí o Modesto continua tendo razão. Sim. Ele falou, olha, eu não negociei. O cara pagou a multa. Só que eu não sei quanto que é o valor da multa. Eu acho que aquele cálculo que eu passei para vocês é o correto, sim. Então a multa dele é 300 milhões? Pelo mercado nacional. Para um ano de contrato, 300 milhões? Não, mas olha, tá errado isso aí. Olha, veja bem, eu tô aqui. Sabe, conhece o Odir que veio aqui? O Odir Cunha? Sim. Não conheço. Eu não tava. Ele veio aqui. O jornalista, não conhece o Odir Cunha. Que tava nas férias. Não, não conheço pessoalmente. Você tava aqui, sim. Não tava. Não, não tava. Eu tava de férias, eu não conheço ele pessoalmente. Ele veio junto com o. Odir veio junto com o. Ah, meu Deus do céu, o corintiano. O presidente lá, o. Não, o Odir Cunha veio junto com o corintiano. Celso Zelt? Celso Zelt, isso. Não, e veio depois. E veio depois também com o candidato da. Ô Benjamin, eu estava aqui vendo o site dele, ele está passando aqui realmente, a relação entre salário e multa vale para o mercado brasileiro, o cálculo é feito assim, multiplica-se o salário por 13,3, depois multiplica-se esse resultado por 100, no caso ele deu até um exemplo aqui, o Jean Schera, se o Jean Schera ganhasse apenas R$1.000, sua multa para um clube brasileiro seria de apenas R$1.330.000, mas agora ele ganha R$40.000 e a multa é de R$53.000.000. Isso aqui quando ele escreveu no blog, né? Então você fazendo a proporção pra... Putz, a vida. Tô louco, velho. Nossa. Eu não acho. Gente, como é que tem um ano de contrato que custa 300 milhões uma multa revisória? Tô te falando. Então é melhor o São Paulo comprar o Neymar, pô. Então, aliás, o Ibra. Então, porque... Ou a gente tá fazendo uma conta errada, porque o salário dele, 250 vezes 13,3, depois vezes 100, dá isso daí. É 330 e pouco aí. Milhões? Sim, milhões. Como é que pode ser? É um absurdo. É um absurdo. Mas tá errado. Não é isso, cara. Véi, ó, 330 milhões não é o PIB de Santos, gente. Vocês estão de brincadeira. Isso! Mas é verdade, velho. 250. Benjamin, tô errado? Você que é um cara estudioso. Isso mesmo. Essa cidade está louco. Tudo bem, mas, porra, 330 milhões. 332 milhões. Oh, é isso. É dinheiro, achei que tinha errado a conta, é isso mesmo. Não, mas é isso mesmo, não erro conta, velho. Pior que é isso mesmo. É qualquer coisa mesmo. Eu não erro conta. Eu não posso me dar o luxo de errar a conta, porque eu sou um duro, velho. Se eu errar ainda quanto eu tenho que pagar, eu tô ferrado, velho. Mas enfim. Olha, beleza. É dinheiro, hein? É grana, hein? Então, depois não adianta falar que a Lei Pelé prejudicou os clubes. Olha, quando você faz um bom contrato, então, olha lá, tá vendo? Olha aí, ó. Eu tenho que falar agora que a Lei Pelé é boa, então. Então, Sombra, faz uma ponte com o time estrangeiro. O São Paulo paga os 7 milhões de euros. É, o Ricardo Oliveira fica lá 3 meses no time e vem por empréstimo pro São Paulo. Ah, brasileirão, sim. Né? Tá certo. Pode ser. Estádio 97 também tem oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Fala aí, Bento. Vamos ao Palmeira. Ah, nós. Fala de nós, do campeão. Tudo bom, Domênico? Tudo bem, seu Bento? Como é que tá? Não é feliz? Aí, né? Tranquilo, como né? Você tá feliz? Beleza, olha lá. Brincadeira, porra. Voltou às atividades ontem, ou melhor, hoje. Quem voltou? O Palmeira voltou, né? Alguns já estão... Nossa! Eu isso que eu perguntei quem voltou. Mas sabe quem só tá espero lá? Espero que o Palmeiras não volte com muita vontade domingo. Não, eu acho que não. Porque... Benjamin, você vai ver o time que o Palmeiras vai pôr lá. Prepara. Se prepara. Oh. Ó, você tem uma ideia, meu irmão? O Palmeiras não tem lateral esquerdo pra colocar. Não, tem sim. Tem? O Zé Roberto tá lá. Já tá de férias. Tá lá. Vai jogar? É, porque hoje teve a foto do título oficial. Mas ele falou que tava de férias ele e o Egito. É, mas olha, não dá pra duvidar do Zé Roberto, não, viu? Ah, o Zé. Pô, dá pra dele jogar domingo e se pedir pra ele jogar treinar na segunda. E ainda fazer os amistosos aí, os jogos de confraternização. E o Gabriel vai jogar dar de mais tudo um pra fazer gol, pra artilharia. Não. Não dá, né? O Gabriel precisa fazer 3 gols. Ô, Domênico, ontem o Lucas Prato meio que deu uma enterrada no assunto Palmeira. Né, foi perguntado lá após o treino no Atlético Mineiro. Ele foi categórico falar que quer continuar no Galo. Não vê o Prato. Ele não se vê jogando em outro time no Brasil. Aquelas conversas lá. Aquele papinho até chegar o dinheiro. Exatamente. Então, a princípio, né, Lucas Prato, você está fazendo aquele doce, aquela coisa toda. Os caras vão para cima dele, hein? Não, eu também acredito que sim, ó. E se pagar a multa, ele vem. 31 de dezembro. Vamos ver desses caras aqui, quem você quer que continue, vencer um contrato do Jailson. Continua? Claro. Boa. Roger Carvalho. O zagueiro? É. Ah, pode ir, né? Aí, Fabiano. Fica. Zé Roberto. Fica. Gabriel. Volante. Gabrielzinho, ó, fica. E o Alexandre. Fica. Só isso? Só isso que vence em 31 de dezembro. Ah, tá certo. Certo? O Barros não deve ficar, né? O Barros deve ser negociado. O Palmeiras deve fazer aí. O Matos fica. Tem os caras que tem todo dia acender vela pra tudo que é santo. O Barros é um. O Matos fica, Domênico. Estão falando que ele tá negociando aí, que talvez ele não fique. Fica. Cadê? Outro que deve ir também é o Banana, né? Deve voltar. Mas ele nem. Clube, ele veio? Ah, ele veio jogar um jogo ou outro aí, mas ele deve ir embora também, né? Ah, o Barros, o Flamengo disse que queria ele. Nossa, mas o Flamengo vai jogar, vai fazer o quê? Com o Damião lá, Guerreiro, Barros. Quer mais um do mesmo perfil? Ah, manda o Barros e traz o Diego. O Diego, quanto que ganha no Flamengo? Eita, mas dá pau a pau. É grande, hein? Nós estamos trocando um atacante de seleção por um jogador que nem na seleção tá, filho. 800 conto, Diego. Ué, né, mano? Você que vive falando aqui essas coisas. Jogador de seleção, certo? Com um jogador que não joga na seleção. Você acredita nisso que você está falando? O quê? 800 conto. Paga? Quem é 800 conto? Paga. O Barros ganha 1 milhão, pô. Quanto? Porra, 1 milhão. Bem um pelo outro. Tá certo, Isso aí, pega o Diego dos caras. 1 milhão, velho. Tá lá, é brincadeira que os caras pagar 1 milhão, hein? Jesus, mano. Ué. Como ganha dinheiro? Que beleza? Mais, seu Bento? Ah, tá bom, do Parmeira. Do Parmeira, só isso? Tranquilo. Então tá bom, continuando com as manchetes do estádio. Ah, mas tem uma informação aqui. Qual? O Cruzeiro quer o Fabiano de volta. É, o Mano Menezes tinha pedido. E aí, por esse motivo, o Lucas que tá lá volta pro Palmeiras. É, o Lucas, bom. Vai ali, vai bem na reservinha ali do... E o Palmeiras mandou 7 milhões de euros numa primeira proposta para o Galo. 7 milhões de euros. Pelo Prato e o Atlético recusou. É, pelo contrário. Eles querem 10, né? O valor da multa. É. Mas aquele papo que o Prato falou que não quer sair é... falou ontem. PG, fala isso pra falar. Mas o cara tá na véspera de uma final de campeonato. O cara é ídolo do Atlético. Dá pra ele falar isso. Vocês querem que ele chegue e fale assim, olha... É, olha. Ele não falou que não quer sair. Ele falou, não estou pensando nisso. Sim. A minha cabeça tá pra final do campeonato que é amanhã. É, então por que que foram lá oferecer dinheiro? Vamos falar também. O Galo joga Libertadores ano que vem. Oferecendo pra eles. Os caras ligando empresários. E o Galo, já foi direto. Não vai precisar da pré. Né, com o resultado da Chapecoense, sendo campeão, já vai direto. Ah, mas eles têm o Fred, tem o Robinho. O Palmeiras vai pra cima do Prato. O Palmeiras deve trazer o Prato, hein? Boa. Vai pra cima com tudo. Agora, então, esse Lucas que tá no Cruzeiro, que era do Palmeiras, que deve voltar. O Lucas Prato. O Lucas, não, o Lucas. O Prato. O lateral direito. O Lucas. Prato. Não, o Lucas. Parabéns. O Pires. Parabéns. O Pires. O Lucas Pires. Tem o Lucas Prato e o Lucas Pires. O cacete A4. Esse Lucas aí foi o jogador mais expulso do campeonato. Ele foi 3 vezes expulso. Nossa. Ah, o Palmeiras parece que vai trazer ele de volta, é isso? Ele é do Palmeiras. O Atlético só 10 milhões de euros, o Lucas Prato, né? 10 de euros. Viu como é ruim a Lei Pelé? Aí. Não, beijo, mas você não pode dizer não isso. É assim. Não, quando você amarra bons contratos, quando você sabe fazer bons contratos, a Lei Pelé não é ruim. O que você acha que é bom a gente só fala... na formação dos garotos? Essa é a parte ruim. Benjamin, você acha que hoje... Que ela é boa, não, mas... Não, uma lei não é feita só de um artigo, tem um monte. Sim, mas é porque toda vez que acontece uma coisa ruim, a Lei Pelé é um lixo, é uma porcaria. Agora, quando os clubes fazem bons contratos... Então tá. A Lei Pelé não é ruim, não. 10 milhões é 30, 30, né? 30 milhões, é por aí? Quase 40. Quase 40 milhões. O Prato vale 40 milhões? Quem diz o mercado? Ou mais? Pra mim, quem diz, se alguém pagar, quem diz é o mercado. Não. É se alguém pagar. Ué. Se ele fosse pra fora do Brasil, venderia ele pro quanto? Mas não foi. Mas não, ninguém pagou a multa. Mas tô dizendo quanto valeria. Mas ninguém pagou a multa. Mas aí ninguém pagou. Isso é que nem um carro. O carro tem a tabela Fipe. Ah. Tá, mas tem quem paga o valor da tabela Fipe ou não? Às vezes tem. Às vezes não. Então quem regula isso é o mercado. Então quem regula é o mercado. Geralmente você perde 10% vale do valor. Ninguém ofereceu nada. É porque você chega lá e fala, na tabela Fipe, meu carro vale tanto. Aí o cara olha pra você e fala assim, isso é referência, velho. Isso é referência. Eu não vou pagar. Eu dou 10% a menos. Se você quiser, 10% a menos. Entendeu? É difícil, cara. Vale o que paga. O Gabriel Jesus foi por quanto agora lá? Quanto? 70, né? 70 milhões, não é isso? Quanto que ficou pro Palmeiras? E essa frase 70, aí, ó, foi 90. Essa pergunta aí, vale ou não vale, é uma pergunta muito relativa, cara. 30 milhões, porque cada 30 milhões de euros. Cada um sabe a sua necessidade. Ué, se por exemplo, no caso do Palmeiras, o Palmeiras tem dinheiro, o Palmeiras tem um time que tá certinho. Fala, ah, vale. Ué, se o Palmeiras tem o dinheiro, vale, tem, ué. A patrocinadora tem. Aí depois não dá certo, ah, o negócio é uma porcaria. Gente, mano, todo negócio tem um risco. Como é que você sabe o que vai dar certo e o que vai dar errado? Que nem eu falo, o Corinthians contratou errado? Não, na época contratou Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto, que ninguém criticou. Agora, não jogaram nada? Ah, contratou mal. Não, ué. Foi mal. E tem uma troca aí envolvendo, aliás, o Pascoal deve ter falado com vocês lá, né? Do Marcos Rocha? Do Marcos Rocha com Arouca? Porque Arouca vai e Marcos Rocha vem. Porque o Marcos Rocha é jogador titular do Atlético, né? Se acontecer isso, também é difícil, mas... É que ele se machucou no Campeonato Brasileiro e ele não tá jogando essas partidas. Se acontecer isso, duvido que o Lucas volta. O Palmeiras deve fazer dinheiro com esse Lucas aí. Beleza. É isso aí. Próximo. O Corinthians. Se o Bento mandou um beleza agora, tipo, já deu, Domênio. Não, o Bento falou isso, o Bento jamais falar isso pra mim. Fala do Corinthians. Coringão, Coringão. Problemas, lá, Corinthians, aí. Mano, é nóis, mano. Tem problemas pro jogo, hein? Wagner tá com inflamação ocular. O Wagner. Ah, tá com inflamação nos olhos. Ocular. Tá problema no olho? Zóio inchado. É. O Wilson tá meio abalado ainda. É, e Pedro Henrique deve jogar na defesa contra o Cruzeiro. Olha só, o Oswaldo deu uma inventada. Meteu o Giovanni Augusto de lateral na lateral direito. Só pra completar o time. É. O Léo Príncipe também não tava apto, mas vamos lá. Exatamente. E é isso aí, mano. Tá vendo, só de certeza mesmo é o Guilherme será o atacante lá contra o Cruzeiro. Boa. Então, ô Bento, o Corinthians ele vai jogar ali do meio campo pra frente, vai jogar com o Christian, com o Camacho. Aí, à frente da linha de volantes ali, você vai ter três posições. Vai ter na direita ali o nosso querido Romero, que tirou o lugar do Marquinhos Gabriel. Centralizado o Rodriguinho, na esquerda o Marlone. E centralizado você vai ter o Guilherme jogando de centroavante. O Corinthians, ele pode ganhar do Cruzeiro? Pode. Vai se classificar para Libertadores? É muito difícil. Porque o Corinthians, ele depende ainda de dois resultados ali, ou pelo menos de um tropeço de um desses dois adversários, que é o caso do Atlético Paranaense ou do Botafogo. O Atlético Paranaense, ele vai pegar o Flamengo em casa. A melhor campanha como mandante do Campeonato Brasileiro é do Atlético Paranaense. Deve vencer o Flamengo, que não almeja mais nada no Campeonato Brasileiro. Onde o Flamengo tá, vai permanecer e não muda nada, não muda a vida do Flamengo. O Atlético Paranaense muda. Esse jogo, possivelmente, o Atlético Paranaense deve vencer. O outro jogo que interessa o Corinthians é o jogo do Grêmio contra o Botafogo. O Grêmio, gente, possivelmente vai estar de ressaca com relação à conquista da Copa do Brasil, porque o Grêmio tem grandes chances de poder vencer o título que é amanhã. E o Botafogo, ele depende também aí de uma vitória para permanecer dependendo somente dele próprio. Ô, mano, o Flamengo precisa ganhar, mano. Pra se classificar. Não, mas RG, não muda nada. O Santos joga com o América em casa. Mas, RG, inclusive eu vou trazer uma informação aí que é relevante pro programa. Mas eu vou falar dela daqui a pouquinho. Então, o Botafogo, que ele joga aí diante do Grêmio, jogando em Porto Alegre, mas o Grêmio, velho, vai estar naquela ressaca de Copa do Brasil, etc e tal. O Botafogo possivelmente deve vencer o Grêmio também. E com isso o Corinthians ficaria fora. O Grêmio vai estar na ressaca se o Grêmio for campeão amanhã. Então, se der uma zica e o Grêmio não ganhar. A probabilidade do Grêmio ser campeão é muito grande, beijo. É muito grande. Então é por isso que eu tô tratando a hipótese aqui do Grêmio já jogar contra o Botafogo de ressaca pela conquista da Copa do Brasil. Só que RG número 2. Hoje o Campeonato Brasileiro ele classifica direto para a fase de grupos da Libertadores. Os três primeiros, no caso, Palmeiras, Flamengo e Santos. Sim. O Atlético Mineiro seria o quarto colocado hoje, que entraria numa fase aí de pré-Libertadores, que é aquela mata-mata que você pega dois adversários antes de chegar na fase de grupos. Sim. Só que RG número 2. Os times mexicanos não participarão da Libertadores nesse ano. Sim. Eles não participarão da Libertadores esse ano. Sim. O Brasil herdou uma vaga que era do time mexicano, tá certo? Para que possa acrescentar aos seus campeonatos. Ou seja, o Brasil vai utilizar essa vaga que era de um time mexicano pro campeonato brasileiro. Não é que o Brasil ele ganha mais uma vaga. O Brasil ele terá, independentemente... Quatro passarão direto para Libertadores. Quatro entram na fase de grupos. Quatro já entram direto na fase de grupos. Ao invés de três, o Brasil herdou uma vaga aí do México. E essa vaga vai ser destinada para o Campeonato Brasileiro, RG. Não é que aumente o número de participantes. Não, o Brasil ele terá na próxima edição da Libertadores 8 participantes. Só que, ao invés de três primeiros aqui, os três primeiros, o Palmeiras, o Flamengo e o Santos, entrarem diretamente na fase de grupos da Libertadores, o quarto também entrará. Que é o Galo. O quarto também entrará, que no caso é o Atlético Mineiro. E o quinto colocado, que é o Atlético Paranaense, ele já não pode alcançar o Atlético Mineiro. Então, independentemente do Atlético Mineiro perder a Copa do Brasil amanhã, RG, ele já entra direto na fase de grupos. O Galo já está na Libertadores. Já está. Não, sim, mas ele já entra direto na fase de grupos. Tudo bem, eu entendi tudo isso. Mas quando eu estou dizendo o interesse de Santos e Flamengo, é pelo dinheiro, entendeu? Não, sim, aí tudo bem. Aí é uma outra circunstância. Por exemplo, o Santos não pode se dar o luxo de abrir mão de 3 milhões, pô. E aqui, só passando, Sombra, pode se abrir até a quinta possibilidade aqui de já entrar direto na fase de grupos, caso o Atlético Mineiro vença o Grêmio na Copa do Brasil. Porque aí o Atlético Mineiro ganharia a sua vaga pela conquista da Copa do Brasil, e aí você abriria a quinta vaga aqui no Campeonato Brasileiro aqui, que aí entraria o Atlético Paranaense na fase de grupos da Libertadores. Legal! Fala da Honda! Olha só, amigões, o ano tá acabando e 2017 já tá logo aí. E provavelmente você já fez aqueles seus planos pro próximo ano, certo? Só que tal dessa vez você fazer planos que realmente você vai conseguir realizar? Por exemplo, como comprar uma Honda nova. É isso mesmo. Com o consórcio Honda, você realiza a compra ou a troca de sua motocicleta de uma forma programada e com parcelas que cabem no seu bolso. E o jeito mais fácil e barato de realizar esse seu plano é o melhor de tudo. Sabe o quê? Você não paga juros. É o melhor de tudo. Vou repetir, olha que frase bonita. Você não paga juros. E olha só que moleza. Com parcelas a partir de R$ 104,00 mensais, você realiza seu sonho de ter uma moto Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. É isso mesmo. Então não perca tempo. Vai agora, vai amanhã, vai depois de amanhã, vai semana que vem, mas não deixe de ir a uma concessionária Honda. Faça o seu consórcio e comece 2017 realizando o seu plano. E não se esqueça, hein? O ouvinte do Estado 97 que ligar aqui durante o Estado 97 falar a seguinte frase: consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. Conquista um par de ingressos para participar do Estádio 97 ao vivo lá no Banco Honda Hall no próximo dia 12 de dezembro, com tudo incluso: entrada, comida, bebida, e você ainda vai ganhar um lindo kit da torcida Consórcio Honda. Se liga, é só ligar aqui no Estádio 97 e falar: consórcio Honda é fácil, é barato e sem juros. É Honda! É isso aí, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Também no oferecimento de HDI Seguros. Você tá no teu carro, tá lá, bacanão, no farol, ouvindo o Estádio 97, ouvindo a programação da Energia. Ah, e de repente, que tragédia, né? Bateram a tua traseira? Calma, desce do carro que você vai ver quem que bateu. Você vai ter uma boa notícia. Viu quem bateu? A Ivete Sangalo, rapaz! Você deu sorte, sabe por quê? A Ivete tem seguro da HDI. E é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do carro? Escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Hoje é terça-feira, dia de ouvintes virgens aqui no Estádio 97. O telefone é 3284-7097. Apenas os ouvintes virgens, tá bom? Apenas os ouvintes virgens. Liga aí, 3284-7097. Estamos aqui com os nossos ringtones aqui para tocar somente os pinballs. E para avisar, hein, a FIFA avisou hoje o... A FIFA avisou o Internacional que o Vitor Ramos está normal a situação dele. Chupa, chupa Internacional. Chupa. Porque a alegação deles tinha a ver com aquele TMS lá, né, que é o software. Vai ter que jogar bola, agora tem que jogar bola, tem que rezar, tem que torcer. Vou dizer para você, o Inter é dificilmente escapa. Porque o Inter, ele precisa, no mínimo, vamos supor que o Palmeiras ganhe do Vitória, de 1-0. Eles precisam ganhar, acho que de 3 ou 4-0 do Fluminense fora de casa. É. Pra passar o Vitória, pra depender só desse jogo. Ou torcer pro Sport empatar com o Figueirense em casa. E já tá rebaixado. Acho que o Sport ganha esse jogo. Vamos ver. Assim esperamos. E o Vitória empata com o Palmeiras. Toca as drogas. Todo mundo espera, né? Ó. Ó. Essa máquina é conhecida, hein? É a Zarza. Zarza. Isso. Zarza. É, joguei muito nessa Zarza aí. Você dava, as Zarza ou ganhava? Às vezes eu dava uma. É sensacional, salvou a hora. Cê, às dava... vezes dava uns Zarza, às vezes não, né? Ai, é. Alô? Alô? Sensacional, alô? Oi. Não? Oi? Não, porra. Não. Alô? Deu tilt no nego. Oi? É. Salvou também. Foi tilt. Deu tilt. É, deu. Mas de fé, é. Hoje é dia só de assuntos relacionados a fliperama. Alô? Tilt. Tilt. Vamos ver se tem bola extra agora aí. Alô? Alô? Oi? Não, também não. Peraí, vamos ver. Agora, ah. Alô? Não? Rapaz do céu. Olha, rapaz. Ih, rapaz, deu pau. Como assim? É, que coisa. Aí esse deu tilt mesmo. Gente. É, esse foi. Esse foi. Chacoalhou a máquina e deu tilt. Alô? Não? Olha. Olha. Agora deu um medo. Medo do que? Deu. Agora deu um medo. Deu medo. Vem, vem. Que cruel, hein? Como assim, mano? Alô? Peraí. Fica aqui na linha. Agora foi. Ó. É cheiro, né? Alô? Alô? Oi? Opa, quem fala? É Peterson. Como? Peterson. Ô, Peterson, abaixa um pouquinho o volume aí do rádio. Lembra daquele ouvinte que a gente tinha? Peter Potamos. Não, Peter Potamos, mas... Peterson Rosa. Peterson. Pô, qual é que o cara ligava direto? É o surfista, né? Quem? Surfista, Peterson Rosa? É você? Não, aquele é o surfista. É, ele é, eu não. É, o Peterson Rosa era o surfista. Não, pô, tinha o Peterson que ligava aí. Tinha um Peterson. Peterson Perfeito. Peterson. Puta, como chamava? Nossa, vocês também, meu, vocês esqueceram dos ouvintes antigos também, hein? Era o Gordinho, vocês era o Peterson, mal, hein? O São cara Paulino. Que não liga e a gente que esqueceu? Pô, mas o cara ligava direto, você precisa ver o que aconteceu com ele. Tá, mas se tiver vivo, amigo dele, Peterson, então, se tiver vivo, ele não gosta mais da gente. Eu tinha um amigo Peterson. Só por isso. O cara não liga, né? É, parou de ligar. Não liga mais, não gosta mais da gente. É, você não liga mais pros seus amigos, Benjamin? É, eu ligo, mas ligar pros meus amigos é fácil, ligar aqui no programa é difícil. Com Depende. Certeza, e muito, hein? Mas você tá com... som ambiente de rodoviária. Não, é ônibus mesmo. Ah, ficou perto, vai. É rodoviária, é, ônibus. É, ônibus, é. Pode ir lá. Ô, velhinho, manda o nome completo, vamos lá. Peterson Wilker dos Santos. Wilker. Wilker dos Santos. Quantos anos você tem? 3.0. RG hoje, 3.0. O Wilker? É. Peterson. Mas não é o Zé Wilker, hein? Ah, não é o Zé Wilker? Não, não é o Zé, o Zé já foi. Se não é tá o morando Zé... no céu. Ah, se o Zé Wilker tá morando no céu, qualquer outro Wilker já era. Já era. Fica legal, né? Não. O Wilker, é o Wilker era o cara, velho. É verdade. Tudo bem que ficamos com o representante dele aqui, né? É verdade. Né? Então, temos aqui um representante do Wilker. A altura, né? Eu diria. É, a altura. Ô, velho aí, o bairro? Bairro é Vila Nova. Vila Nova? Isso. Eita. Mas esses bairros com o nome de time goiano, é, né? Vila Nova Cachoeirinha, Vila Nova Conceição. É. Vila Nova Cachoeirinha existe. Mas é Vila Manel. Nova Cachoeirinha. Essa é só Vila Nova? Esse bairro é antigo? Vila Nova Caim Paulista. Ah! Aí eu falo, não é na Zona Leste? Exatamente. Falei que é nóis, GPS Man. O Benja, ele teve um pequeno comércio junto ali a... Aonde? Aquela praça principal ali que fica na Marechal Tito, o que, que é? Praça Zilbatelli? É essa mesmo. E eu tinha uma loja de R$1,99 que tinha tudo também, menos lá? Coisa de R$1,99. Tinha tudo de R$1,99, mas não. Mas toda loja de R$1,99 nunca tem nada de R$1,99. É sempre superior. Até três, geralmente. Foi o tempo, viu, Dodô? Agora, então não pode ser loja de R$1,99. É, mas agora. Estados Unidos tem loja de $1. E aí? Mas é $1 mesmo, né? É tudo $1. E pode falar, isso é culpa dos negócios legais, às vezes. E pra mulherada é uma tem maravilha, coisa, tem, né? Aquelas bugigangas. Aquelas bugigangas que mulher gosta de pendurar no braço, na orelha, na cabeça. Tá bom, ó, velho, e o time, hein? Ô, mano, só tu hino, mano. Que hino, João? O hino tá preso? É nóis, timão, mano. Ah, Corinthians, mano, é tudo nosso. Nossa, mas por que essa timidez, velho? Véio, tudo nosso. Tá, falou meio envergonhado. Por que essa timidez, ô, irmão? Pode falar. É, o time do Corinthians ainda tem uma partida decisiva aí pelo Campeonato Brasileiro na última rodada. O Coringão, ele pega o Cruzeiro lá em Minas. Mas o Corinthians, ele não depende só dele agora. Ele foi empatar com o Atlético Paranaense no último jogo, que era um confronto direto. Agora temos que torcer contra os caras ou contra o Botafogo, mano. Você acha que o Corinthians, ele pega a vaga pra Libertadores do próximo ano? Olha, mano, eu te falo uma coisa, mano. O jeito que o time tá, cara, é melhor nem pegar, meu. A não ser que venha um reforço bom, cara. Pô, todo mas aí vem. Oh, cara, que medo, hein, velho. Se classificar pra Libertadores de 2011, o reforço bom de nome, de peso, beleza, mas o jeito que tá, cara. Pô, mas aí vem, velho. O jogo pro Corinthians garantir a vaga era contra o Atlético Paranaense na Arena. Concordo, mas já que não foi... Aquele era o jogo. Ainda dá pra apostar, Benjamin. Porque é o seguinte, pra chegar a um ponto, cara, que o nosso amigo lá, o... Como que é o nome dele? O meio de campo lá nosso lá, o... Jovem Augusto? Não, o outro lá, o... Marlone? E o Rodriguinho, Marquinhos Gabriel. O Rodriguinho ser o melhor do time, cara? Porra, meu, pelo amor de Deus, né, meu? Ah, então, é tempos difíceis, mas é que tá, velho. Que ponto nós chegamos, pô? Não, mas tudo bem. Que ponto chegamos? Eu concordo, o Rodriguinho, ele não pode ser o melhor atleta do Corinthians hoje, concordo. É, o Corinthians tem que ser um pouco mais ambicioso, tem que ter jogadores aí com mais qualidade, etc e tal. Mas, velho, vamos acreditar que dê pra pegar essa vaga pra Libertadores ano que vem e que venha um time mais forte, velho. Exatamente, é nóis, mano. Com certeza. É que não tô te falando, se for pra ir pra Libertadores, que venha uns reforços bons de nome, né? Porque pra ir pra passar vergonha, não vai vir, cara. Mas é que tá, ô irmão, quando você vai pra Libertadores, isso não é só com o Corinthians, não. Quando você vai pra Libertadores, o investimento é outro com relação a todos os times, porque você tem expectativa de estádio cheio. Quando você vai aí disputar uma Libertadores, você pega adversários mais qualificados, então você precisa ter um time aí também competitivo. E eu acho que o Corinthians ele vai trazer jogadores sim, cara. Eu acredito que o Corinthians ele possa contratar jogadores de qualidade pro ano que vem. Porque é o seguinte, eu tava vendo uma reportagem hoje e eu tava escutando que no bruto... Só que arquibancada de torcedor, o Corinthians arrecadou 200 milhões. Entendeu? Ó, o bruto, no bruto. No bruto. E o que sobrou do bruto, velho? Mas que tá, irmão. A arrecadação com o estádio não vai pra investimento no futebol, entendeu? A arrecadação no estádio ali, ela é toda voltada pro pagamento da arena. Toda a renda de bilheteria, o Corinthians ele não pode utilizar na contratação de jogadores ou no pagamento de salário. Existe um fundo paralelo aí que é pra administrar as contas da arena. Esse dinheiro já é depositado automaticamente na conta desse fundo. É pra pagar o estádio, né? Não fique feliz com o bruto, velho. Mas com relação ao time do Corinthians, cara, o Corinthians eu acho que ano que vem reabre aí uma participação aí também na cota de televisão. Dinheiro vai pingar o ano que vem, só que a pegada é a seguinte: se tiver na Libertadores, o investimento é um. Se não tiver na Libertadores, o investimento é outro. É igual quando você vai jantar num restaurante chique, velho. Você vai num restaurante chique, se você não tiver uma roupa adequada, você sai pra comprar. Agora, se você for jantar na casa do teu cunhado, é um churrasco na laje, você vai de bermuda, regata e chinelo, tá tudo certo. Então é a mesma pegada com relação aos campeonatos. Não deveria ser assim. Eu acho que todos os times deveriam pensar em montar times fortes pra disputa de competições, independente da competição que ele possa estar. Pode ser Copa do Brasil, Libertadores, Mundial, qualquer uma. O cara tem que disputar com o melhor que ele tiver condições. Mas só não que, é a atitude não, da não diretoria, assim. Né? Não a diretoria é assim. Pensa diferente. O futebol brasileiro, ele só investe quando você vai disputar uma Libertadores. E até entende-se também, porque se for pra disputar Campeonato Paulista, véio, você não vai colocar um sapato ferragamo pra andar no barro, né, velho? Não tem como, né? Se você quer ganhar sapato título, mano... Ferragamo, é que eu tô comendo pêssego. Você tá comendo pêssego, mano? Tá, é do jeito isso que esse cheiro nós temos apresentadores que comem pêssego durante o programa, velho. Comer frutinha chata, hein? Ah, e uma fruta horrível. Mas essa nojeira, para com essa nojeira. Mas pêssego é horrível? O pêssego tá todo peludinho ou você depilou o pêssego? Não como que esse pêssego que parece um saco. Tô fora. Ô, Peterson, você viu que legal? O Levir Culp se ofereceu pra treinar a Chapecoense grátis. É o que tá errado. Boa, cara. Com certeza. Certo. Que é bom, né, meu? Ô, Benjamin, mas é pra ajudar o clube, cara, a reiniciar, tá errado, meu. Tá errado. Tem que dar reboot no negócio. Não, tá errado. Não, ele fez de bom coração, teve super boa intenção. Mas não tem esse negócio de trabalhar de graça, de ajudar de graça, não tem. Sabe o que ele faz? Fala o seguinte, olha, por exemplo, o Chapecoense, eu ganho, sei lá, no Fluminense ganhava os 400 pau. Eu vou por 20 pra dirigir o clube, tá bom? Pronto. Cara, você cobrou o cachê pra ir no Teleton? Você não pode. Isso é diferente, João. Independente, entendeu? Aí vai de graça, mas com certeza pela diretoria da administração do Chapecoense, eles não vão querer de graça. Lógico que não. Você entendeu? Pela honestidade deles, eles vão querer de graça. Lógico. O presidente da Chapecoense deu uma entrevista ontem, perfeito. Muito legal, lúcido. Né? Muito legal. Lúcido. O que ele falou, Ben? Ah, negócio da... Ele falou, gente, esse negócio de imunidade pra Chapecoense ficar 3 anos sem cair... Gente, isso é uma besteira. E os outros clubes, como é que ficam? Aí ele falou, olha, eu agradeço muito a boa vontade, todo mundo querendo ajudar, nós estamos de portas abertas, realmente. Mas olha, nós temos uma linha aqui. Nós temos uma diretriz, nós vamos montar o time conforme as diretrizes. Nós temos um norte, nós queremos fazer assim, assado, bababá. Você vê, o cara tá com calma, equilibrado. Mas é que na emoção, um monte de gente fala um monte de coisa. Então, mas na emoção as pessoas falam. Na comoção, né? Então, na emoção as pessoas falam, mas na emoção, quem tá recebendo essas benfeitorias tem que pensar, porque não pode. Ah, sabe, o cara não quer ser o coitadinho. Aconteceu uma tragédia, uma desgraça. Mas um ano eu acho que a Chape não podia cair. Não dá. Um ano só. Porque você mexe com interesse em outros clubes também. O jogo, o último jogo contra o Atlético Mineiro não acontecer, perfeito. Não tem que ter. Não vale pra nada mesmo, não tem que ter. Os caras não têm time. Eu acho que o presidente foi perfeito. Perfeito. Cara, ele... Ó, mande a sua mensagem, dê a sua opinião também pra nós aqui através do WhatsApp. 94-353-0150. 94-353-0150. Mande sua mensagem no oferecimento do Consórcio Honda. Aliás, quem ligar aqui ao vivo e falar Consórcio Honda é fácil, barato, sem juros, ganha um par de ingressos pra assistir Estádio 97, próximo dia 12, segunda-feira que vem, com tudo incluso lá no Banco Honda Hall. Entrada, comida, bebida, além de um lindo kit da Honda. Estádio 97, também oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora é hora de Nissan. Olha só, amigão, se você está pensando em trocar de carro, é bom fazer uma escolha inteligente, tá certo? E a Nissan te ajuda nessa. Nesse mês, você pode ter o Nissan March 1.0 2017, o mais ágil da categoria, com uma pequena entrada de R$ 7.900 e parcelas de R$ 699. Aproveite e passe numa concessionária para você conhecer o lançamento do ano. Eu estou falando do Nissan Kicks. É isso mesmo, o SUV mais desejado. Ele traz o melhor da tecnologia japonesa inspirado nas cidades brasileiras. Ele tem painel intuitivo e multifuncional, além de uma central multimídia e câmera 360 graus. E mais, ele oferece um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Tem um design super arrojado, bancos com tecnologia zero gravity e até três opções de cores internas com acabamento premium e uma série de cores externas. Vou dizer um negócio para vocês, esse carro é realmente incrível. Vale a pena, vai lá fazer um test drive. Quem testa, compra a Nissan. E pedestre, use sua faixa, hein? Use mesmo, é isso aí. Estádio 97 de Energia 97. Ô, Broca, põe o som aí, Broca. DJ, Broca Fumigante. Broca Fumigante. Broca Fumigante. Aê, Green Day. Mano, não gosta de Green Day. Acho legal, cara. Quando do Green Day é legal. Green? É verde, mas a gente aceita. Oh, que história foi essa aí que a controladora de voo, aquela que disse que o avião não podia levantar voo, pediu asilo ao Brasil? É, tá lógico, no... ela foi afastada. Ela tá área, no véio. Brasil. Então, queimando a mulher? Não, não é por causa disso, não. Tem mais coisa estranha aí. Provavelmente. Ela falou que ela tá sendo ameaçada. Então, porque provavelmente ela vai ter que dar o nome de alguém que deve ser do alto escalão. Ela passou, né? A information pra frente. Sabe por que? Vão fazer com a RG, aqui, ela fez um relatório e apresentou. Sim. Tanto é que na época lá já afastaram a menina ali e até cogitaram a possibilidade aí dela ter, talvez aí, tido a chance de vetar o voo. Mas não cabia a ela, tava na cara que não cabia a ela. É o que nós discutimos aqui. Desautorizar o despachante, lógico, que tava autorizando o voo. É. Tá certo? E o piloto que também tava insistindo pra poder decolar. E você viu o técnico lá? Falou, dentro da nave, do avião? Falou, pô, ninguém me falou nada. Eles tinham que comunicar o cara se tivesse algum problema. Ninguém falou porra nenhuma. Tava no contrato que o cara tinha que parar pra reabastecer. É, tava no contrato. Pô, ninguém me avisou. E ele não teria parado porque ele não tinha visibilidade ali, porque já tava à noite, o aeroporto que ele pararia não tinha iluminação suficiente pra que ele pudesse visualizar tudo ali. E aí você tem. Ele não sabia disso, né? Então, é absurdo. Não, é, não, ninguém... O cara que voa pra todo lado, a toda hora, a todo instante. Ah, todo minuto faz isso. E perdão, né? A esposa do cidadão dizendo que o marido dela não é nenhum criminoso. O cara tava sendo procurado pela aeronáutica boliviana. Ah, ele é... Procurado... Prisão decretada. Prisão decretada pela aeronáutica boliviana. Por quê? Porque lá, quando ele você... Ele desertou, né? É. Ele desertou. Você tem que cumprir tantos anos trabalhando pra aeronáutica boliviana... Porque... Pra devolver o investimento pra que eles fizeram em você, né? Que foi feito em você. O imagina cara que esse cara fazia, velho. Que esse cara aprontava. Imagina. Porra. É que eu tenho dó da mulher, Sombrar, porque a mulher, é claro, ela é esposa do cara, ela não vai falar diferente disso. Ela não vai tratar o marido dela como nós estamos tratando, porque ela tem um vínculo sentimental. Mas que esse cara é um assassino, ele é. Claro, o que ele praticou ali foi um assassinato, cara. Não foi acidente, não. Aquilo ali foi assassinato. Homicídio. É assassinato isso aí. Claro. Pelo amor de Deus, que é isso. Estádio 97 da Energia, 97 FM. Triste, é verdade. Esse domingo, esse fim de semana, eu fui em 5 velórios, cara. 5? E só não fui no sexto porque não deu tempo. É, nunca vi um negócio desse. Eu fui em 3, cara. Aff, Maria. Não é fácil, não. Não é mole, não, hein? HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Continue mandando sua mensagem através do nosso WhatsApp, 94-353-0150. Esse é o número para você mandar sua mensagem e participar aqui do Estádio 97 também através do nosso WhatsApp. Deixa eu ver se já temos algumas aqui editadas, beleza? Já temos, manda ver! Boa noite, galera. Felipe de São Bernardo do Campo. Esse Domênico é uma figura mesmo. Vamos fazer o seguinte, então, Domênico. Eu te dou o Mena, lateral de seleção, e você dá o Dudu, que nunca foi sequer lembrado pelo Tite. Fechou? Falou, galera. Um abraço. Sensacional, olha. Ó, cara. Sensacional. Nossa, tirou legal com o Domênico agora. Aí fica calado aí com esse cara de bobo aí. Tem coragem, Dudu, de responder. O Dudu, ele deu um azar da porra, né, velho? Porque na posição que ele joga hoje tem Neymar, tem Douglas Costa... Porra, velho, tá cheio de jogador ali de qualidade, e o cara azar não vai ter relativo, chance mesmo. Né? Tá jogando no Palmeiras, ganha um belo salário. Não, tô falando com relação às ambições dele na seleção brasileira. Mas é, sempre é assim, mano. Antigamente era o Ademir que tinha essa lamentação. É verdade, Ademir da Guia falou. O Alex também. O Alex, bem lembrado. Verdade. Agora, hoje, qualquer coisinha melhor, vai em frente, vai, cara. É, vai embora. Você chega lá. Estádio 97, mais mensagem aqui no nosso WhatsApp. Salve, galera do Estádio 97. Essa aí vai ser a terceira contratação que o Benjamin barra, hein? Porque se esqueceram aquela do chat gol? Foi ele que trouxe a notícia também, dizendo que o cara tinha escangalhado com o São Paulo nas redes sociais, oh, caramba. Falou, rapaziada, um abraço, que é Thiago. Eu não ouvi o que ele falou, eu não entendi. É o chat gol. Tá dizendo que vai ser uma contratação que você esculhamba do São Paulo, que é capaz de não se realizar. A do Jetterson não tem nada a ver com o Benjamin. A que teve com o Benjamin, que o Benjamin realmente levou, foi pro saco a contratação. O Guinha Azul. Não foi por minha causa. Foi do Guinha Azul, porque ele anunciou quando o negócio tava fervilhando. Ligue para Milton Cruz e pergunte se foi culpa minha. Ah, beleza. É, mas o Guinha Azul odeia você. Sei, meu. Mas o Guinha Azul odeia você, velho. O Milton Cruz vai botar um pano porque ele é amigo nosso, o né? Guinha Azul. Amigo do Benja, pelo menos. O Guinha Azul tem lá na sala dele um alvo. Qual que é o retrato? O Guinha Azul no meu olho. Ah, não. Tem um nariz ali. Se não é do Luciano Huck. Aqueles de setinha? Aqueles de setinha de quem é a foto? O Guinha Azul não me odeia. Aquele dia que ele me ligou. Ele ficou 10 minutos falando a mesma coisa e eu fiz. Não, não foi. Ele não me ofendeu, ele não xingou. O Guinha Azul te ligou? Eu nunca contei isso. Não, eu pensei que era o empresário dele que te ameaçou. Não, primeiro, na época, me ligou o empresário do Guinha Azul. Qual foi que te ameaçou de morte? Não foi de morte, não. Ele falou que ia me processar. Aí eu falei, você vai me processar por qual é motivo? Ele falou, né, você tá falando que o Guinha Azul vai pro São Paulo, que ele assinou uma procuração, eu nunca assinei nada. Falei, amigo, deixa eu falar agora pra você. Desculpa. A minha sinceridade. Você tá tomando uma bolada nas costas e não percebeu. Rapaz, aí esse xingou, gritei, esse gritou, xingou. Aí eu tive que falar uns negocinhos porque eu não posso falar no ar. E depois eu falei, olha, se você quiser conversar comigo que nem hominho, eu vou conversar bacana. Eu não vou aguentar que você gritar. Grita, liga e grita e xinga pra quem tá te dando bolada nas costas, não é pra mim não. Aí desligou. Aí deu 5 minutos, me ligou o Guinha Azul. Ô, oh, Benja, parece o Rincon. Benja, é. Ô, oh, como é que eu fico agora lá? Eu falei, ó, oh, Guinha Azul. Agora você tá meio bugando. Você, olha. Aí eu falei, Guinha Azul, ele tá aqui na minha mão, ó. Ó, tá na minha mão, na minha frente, eu tenho uma procuração. Assinada por você. Assinada por você. E tá aqui escrito, ó, eu, Guinha Azul, blá, blá, blá, blá, blá, autorizo fulano de tal a negociar com o São Paulo. Tá na minha mão. Aí ele falava assim, não te liguei por causa disso. Você trouxe o... Eu falei, não te liguei por causa disso. Falei, Guinha Azul, você me ligou por causa disso. Por quê? Por quê? Não. pô, mas você me ferrou, porque como é que eu fico agora aqui no Vasco, que eu tô... Não, Guinhazul... Ah, tava no você. Inter, no Inter, Inter, Inter ele desculpa. Tava. Aí eu falei, Guinhazul, eu tenho aqui a procuração assinada por você, tá na minha mão. Olha, aí ficou 10 minutos, ele falou, Guinhazul, vou fazer o seguinte, se essa procuração é falsa e a assinatura não é a tua, aí você e teu empresário, vocês vão me processar, eu vou perder... Tá certo? Lógico. Eu tô morto. Lógico. Eu tô morto. E ah, mais. A gente ia ficar do teu lado. E né, mais, se for falso. Uma campanha. E se for falso, eu tenho a obrigação amanhã. De me retratar. De me retratar publicamente sobre isso tudo. É. Mas ninguém. Aí ele falou: não. Aí ele, falava assim pra mim: não, mas não quero falar sobre isso. Maguinho Azul, o que você quer falar sobre o quê? Da minha vida, dos teus filhos, caramba. Você, esse é o importante, o papel, a procuração tá na minha mão. Se é mentira, eu tô ferrado. Né? Mas você pensou em algum momento que a procuração podia ser falsa ou não? Não. Sabia já que era quente. Não, mas se os caras estão me ligando. E peitando, e falando um monte, falando grosso. Meio preocupado. Aí por isso que eu perguntei: é falsa? É falsa, eu tô morto. Não, mas não quero falar. Ele só falava isso. Não, mas não é disso que eu quero falar. Você quer falar do quê? Falar o quê? Aí beleza, aí o outro fulaninho lá me ligou de novo, bababá, eu falei, ó, isso não vai ficar assim. Eu falei, ó, então eu vou fazer o seguinte pro seu, bacaninha. O cara é de Porto Alegre, não lembro nem o nome do cidadão. Se você da fronteira. Continuar, se você der, continuar dando entrevista aí no Sul, me difamando e falando bobagem minha, aí eu... amanhã eu publico a procuração, você vai ficar com cara de tacho. E aí? Você ouviu o que eu falei? Falei pra ele. E aí? Ah, continuou. Foi a capa do lance. No dia seguinte era a procuração. Nunca mais ninguém me ligou. Ninguém me processou. É. Ninguém ameaçou, não veio aqui me bater na cara. E o negócio o não rolou. O Guinhazul não me ligou. Eles blefaram e o negócio não rolou. Em suma, se cada um deduz o que quiser. Cai uma procuração na minha mão. O cara fala, não solta agora porque vai melar. Eu segurei 10 dias. Um dia eu tô aqui na rádio e recebo um e-mail de um ouvinte. Ô, Ben, você tá sabendo que o Guinhazul vai pro São Paulo? Ó, liguei pro cara. Falou, se um ouvinte tá me mandando um e-mail, e a pessoa falou, pode soltar porque tá tudo certo. Bom, vamos lá. Temos mais mensagens aqui no nosso WhatsApp. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Aí, galera do estádio. Olá. Meu nome é Oswaldo, torcedor do Palmeiras. O Mota deu uma informação um pouco equivocada aí no começo, referente ao Palmeiras. Quem que quer o Barrios não é o Flamengo, é o Fluminense. O Fluminense, o novo presidente do Fluminense, que tá querendo o Barrios. E o Palmeiras está querendo o Gustavo Scarpa. É, Palmeiras pode mandar o Barrios para lá, mais uma compensação em dinheiro e trazer o Gustavo Scarpa. Duvido. É isso aí, galera. Valeu. Essa informação do Scarpa saiu no jornal hoje, mas eu não sabia se era o... E aí, Motinho? Nossa! Se era o Barrios. Mas eu acho que é meio lendo isso aí, sabe, Domênico, com relação a Scarpa, porque tá na cara que o Fluminense vai querer vender pra fora do Brasil. E é um moleque que já tem um certo know-how, gente, né, cara? O Scarpa, guardadas as devidas proporções, é o Gabriel Jesus do Fluminense. Sim, o Fluminense não vai liberar pro quem mercado interno. Quem tem esses jovens aí, os direitos federais, o cara não vai trocar por você... O nego vai querer fazer dinheiro. Sabe quem os clubes de São Paulo poderiam ir atrás, Domênico Gato? O Valdívia do Inter, cara. É um bom jogador. Esse é bom jogador. São Paulo quer. E é acessível. Aí o Benjamin acabou de estragar mais uma contratação. Eu não estraguei nada. Falei que o São Paulo tem interesse no Valdívia. Tô zoando, Benjamin. Não fica nervoso. Eu não vou falar mais nada. Fala, pega nada. Você deve o que pra esses caras aí? Telefone 3284-7097, oferecimento de Mela Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra Ego. Vamos melar já pra vocês aí, viu, mano? Fica tranquilo, tá bom? Mela negociação dos caras aí, Benjamin. Vamos lá, vamos quebrar tudo. Toca as Drubal, só os pinballs no Asdrubal. Jogador 2 é sua vez. O obrigado, Fire Action, boa sorte. Jogador 2 é sua vez. Fire obrigado, Action. Fire Action, as marcas mais legais. Sua vez. Obrigado, Fire Action, boa sorte. Boa sorte, alô. Boa sorte, ouviu? Boa sorte. Alô. Alô. Quem fala? Jefferson. Ô Jefferson, tudo bom? E o Domênico? Tudo bom, Domênico? Tudo bom, como vai? Tudo bem. Só uma crítica aos donos de fliperama. Ah. Os caras muitas vezes eles colocavam ali um calço embaixo da máquina de pinball. Que é pra a máquina ficar mais inclinada ainda e a bolinha descer mais rápido. Papelãozinho de LED. É uma sem vergonhice, velho. Sem contar que eles não mandavam arrumar aqueles botões também, que muitas vezes você apertava, o bagulho demorava pra bater lá. E a bolinha caía depois que subia lá aquela palheta do pinball. Então, eram as manhas, uma crítica, né, aos donos de pinball que sabotavam agora as máquinas. Agora você magoou o Domênico, o pai dele teve durante 30 anos uma rede de máquinas Chicão? De pinball em São Paulo. Não era pinball, não. Chicão? Era outra lá. Era outra? Não, meu pai nunca teve isso aí. Como do bingo, meu pai sempre foi bancário, por incrível que pareça. O Domênico, ele morava fazendo, morava dentro de um pinball. Não, mas se ó, vou dizer pra você. Se meu pai tivesse uma loja, uma... Como é que era? Na época era uma loja. Fliperama. Né? Fliperama. Se meu pai tivesse eu acho que eu ia levar ele à falência. 7 de abril tinha... Adorava jogar essa até a chavinha. Aqui, até a chavinha. Ia falência. Ia ficar jogando, ia ficar alugando as máquinas lá. Quem é dono não gasta aquele negócio. Aliás, tem um na 7 de abril que é nosso ouvinte. Ele liga aqui, já ligou aqui. Já. Ah. Lá da 7 de abril. E o Corinthians já definiu que não jogará com uniforme verde no domingo. Amarelo. Aliás, a CBF tá pegando triste, o pé todo mundo, né? Amarelo. Só liberou o Palmeiras. Fiquei nem chateado. Nem o Palmeiras o cara quer liberar. Por isso que os caras falam, por isso que pressão para não jogar de verde. Então, por isso que eu falo assim, os caras falam assim: "Olha, depois dessa tragédia, vou mudar as coisas." Falei ontem isso, Benji. Lógico que não. Mas quem tá vetando é a CBF, não, Benji. Não é. A CBF que tá vetando, gente. A CBF ela não quer deixar nem o Palmeiras a. E o Palmeiras que quer. Mas já tinha liberado. Então, o Palmeiras foi o primeiro. Você pode jogar com o uniforme que você quiser. Não, não é assim, não. Não é assim, não. O uniforme do Corinthians ele joga com a camisa que ele quiser. Não, mas tá inscrito lá no negócio. Você precisa protocolar o uniforme que você vai usar. Então, abre. Então, do mesmo jeito que tá tendo o negócio do. E lança a terceira camisa, a quarta camisa, a quinta. Vai lá. Mas você coloca lá qual a camisa que você pode usar. O River Plate, que é fora, da Argentina, entrou de verde, domingo. Porra, nada a ver. Mas lá, né, Beijão? Aqui a CBF não deixa. Por isso que eu tô. Não, tem que deixar. Mas do mesmo jeito. Ter que deixar, eu também acho. Mas não vai deixar. Não vai abrir um precedente pra um WO duplo? Porque o WO é duplo. Do Atlético e o WO do Chapecoense, que é normal. Tem que ser. Pô, gente, deixa os caras fazerem uma homenagem. Segundo o superintendente de marketing do Corinthians, não vamos ferir as nossas tradições. Ah, eu te falei, não é nada disso, não. Não tem nada a ver, meu. Imagina. Queremos CBS, ser solidários. Isso disse o Gustavo Herbeta. Queremos ser solidários, homenagear a Chapecoense, sem criar uma celeuma interna. Recebemos diversas mensagens sobre isso, favoráveis e contrárias, mas não nos ativemos a isso. Mas o importante é que pretendemos fazer ações que gerem benefício direto a eles e da forma como a diretoria do clube catarinense achar melhor. Então, cara, porque... O Estatuto Corintiano não proíbe a utilização de qualquer cor. O Estatuto Corintiano... Agora, em relação à questão da CBF, eu não li. Eu falei, lógico que pode, sim. Mas tem uma matéria falando aí que a CBF estava tentando vetar... O diretor falando que... Não, tudo que bem, mas é o posicionamento do Corinthians. Mas então, existe sim uma matéria aí falando da CBF, inclusive tentando impedir o Palmeiras de entrar em campo, mano, com a camisa da Chapecoense. Mas sabe, pode ser também, mano. Mas o RG... Não, mas eu não falei que tinha que jogar com a camisa de Chapecoense. O Corinthians tinha uma ideia de fazer um uniforme verde. Seria uma coisa histórica... Mas se o Corinthians quisesse lançar uma terceira camisa. Ah, mas só com relação ainda a esse fato aí, o negócio é o seguinte, eu acho que você não precisa necessariamente usar a cor verde para mostrar a solidariedade. Só que eu não vejo problema algum se o Corinthians aí resolvesse jogar de verde para fazer uma homenagem à Chapecoense. Eu não ficaria talvez pé da vida, como muitos corintianos estão ficando. Porque, cara, volto a falar aqui, depois de tudo isso que aconteceu... O futebol passou a ficar em segundo plano, cara. Na recebi boa. Uma informação aqui de uma CBF pessoa... já liberou, sim. Ô, mano. Aqui a CBF liberou. É. Pode usar a camisa que quiser. O Palmeiras vai jogar com a número... O Vitória vai jogar com a número 1 e o Palmeiras vai jogar com a número 2. Essa que era a informação. Não, também a informação acabei de receber a informação de que pode... Que pode, de pessoa bem interessante. Imagina, aí, não tem nada a ver. Que pode. E o cara do marketing do Corinthians falou que não quer. Isso é conselheiro e torcedor. Aí os caras vão, entendeu? Eu não vou dizer que são os velhos. Mas em clube, até jovem é velho. Imagina, é brincadeira. Os jovens de 30, anos. Quando o Corinthians teve essa ideia, quando alguém teve, já deu uma repercussão danada, você imagina. Olha aqui, palavras do Feldman. Ele diz assim: não existe uma legislação que permita o uso de um uniforme que não seja oficial. Evidentemente que talvez isso caberia em um nível de flexibilidade, mas quero insistir que qualquer ação que possa levar a um encaminhamento jurídico ou questionamento deve ser evitado. Bom, então todas as manifestações são bem-vindas. Não. Nesse caso, não, Feltman, nesse não, caso, quis dizer que não, não pode. Não, mas aí ele joga para o bom senso. Ele fala na flexibilidade. É, ele joga para o bom senso. Fala, mas o que ele dá a entender aí nesse... Não tão, ó, diferente, o cara do Corinthians lá do marketing disse que eles acharam melhor não porque criou problema interno no Corinthians. Sim. Ok? Sim. Beleza. O que o Feltman disse, e eu vi ontem ele falando, é o seguinte. Olha, como não tem uma legislação que diz que pode... Tememos que as pessoas, os times joguem com outro uniforme e crie um fator, um argumento para amanhã contestarem na justiça. Sim, mas aí ele... É. Mas e aí, ele... você já é viu a quem ele se refere. Então, né? Mas aí ele transfere para os times. A CBF não teria uma imposição. Né? Ele não seria uma imposição. Mas como ele disse que legalmente poderia trazer entraves. Entendeu, né? Ele recomenda que é melhor jogar com uniforme. É, e vendo agora a manifestação, é melhor mesmo. É, você não tem a dúvida que se alguém jogar... Olha, meu então, Deus você imagina céu. Se o Vitória jogar com o Palmeiras fazendo homenagem a Chapecoense com o uniforme aí verde. Os caras vão já, o do Inter o lá Inter vai mais. Entrar dizendo que o Vitória não jogou com o uniforme que tem que perder os pontos. É, você claro. Não, diante da, claro. Da, diante é da absurdo, pequena né? manifestação então, é isso mesmo. Ou seja, agora, a partir do momento que ele declara isso, ele faz uma tudo bem, não é uma exigência, mas ele faz uma recomendação para que os clubes aí evitem usar. Sim. Simples assim. Sim, simples seja, assim, porque os próprios porque clubes já pode causar um puta sim. de um tumulto. Mas se os caras falarem, se os clubes falarem, nós vamos entrar, vamos entrar. Lógico. Bom, gente, é uma vergonha. A Colômbia faz homenagem pra cá, é mais legal. Não, é ridículo. É como a Argentina faz. É pior que isso, fez o Atlético. Cara, o San Lorenzo entrou em campo com as camisas que os caras trocaram. O River Plate jogou de verde. E que diferença tem, não é verdade? Do clube que usa um terceiro uniforme por um jogo só. É, nenhuma. Imagina. São Paulo jogou lá, lembra aquele dia que jogou tudo de vermelho? Aí os caras falam... Nem terceiro uniforme era. Aí os caras falam assim, não, olha, essa tragédia vai mudar, vai comover. Muda nada. As torcidas organizadas que foram no Pacaembu, até o primeiro clássico. É, muda mas nada. Mas eu acredito no vamos ser lá, humano, vamos ver. Continua acreditando. Tá bom. Ó, velhinho. Por isso que o mundo tá assim. Olha bem a Alepo lá que você vai ver como ele funciona. Vamos lá, qual que é o teu nome completo? É Jefferson Ribeiro da Silva. Quantos anos, Jefferson? 5.7. RG 5.7 hoje, hein? Hoje? Jefferson. Que Jefferson? Que tipo de som, velho? Eletrônico. Ah, sensacional! Okay, Jefferson! Tchá. Valeu, Jefferson! Tchá. É, sensacional, hã? Salvou. Dois? Ó, o cara foi bacana agora, achei que ia ser menos. Oh, menos? Nossa, o pessoal tá malvado, hein, RG? É que hoje é, entendeu? Eles estão juntinho. Aí o puxador fica ali também no meio, não sabe no colo voltou. De quem que senta, essas Mota, coisas. Quando você se manifestar, arruma uma notícia errada pra você. Ah, isso, ó. Ele vai se ferrar, hein? As câmeras do prédio pegaram hoje. O quê? Deu um pedi. O Mota é nada. Cadê o seu bem que foi embora? Chama o seu bem daí. Absurdo, aqui. Absurdo. Ah, o RG viu, deu um piti, deu porrada aliás, no elevador. Aliás. Quebrou o botão do elevador. Ô, Mota, o que foi aquilo? O que aconteceu? Tem que contar a história. O idiota, eu vou sair do elevador, ele, um idiota 1 e o idiota 2, né? Uma pessoa que eu gosto, que é o seu Bento, os dois me seguraram e não deixavam eu sair do elevador no térreo. Aí ela deu um piti, RG? Eu vi lá, cacete. Chutou o elevador inteiro, falo, deu porrada, xingando, quebrou xingando, falando palavrão, a menina ficou assustada. Ô, Mota, dá um vexame desse na frente tanta gente do prédio. É, não. Que coisa ridícula. Eu que sou ridículo. Aí depois, eu olha, que sou ridículo. O cara faz uma brincadeira idiota dessa. O condomínio aqui do prédio já mandou 10 multas por causa de situações ridículas. E essa ele vai pagar, porque ele quebrou o elevador. Quebrou o elevador? Quebrou mesmo. Vai entrar naquele elevador do clube, mas tem uns... quebrou a luz. A começou a dar porrada, chute, bateu nas teclas do elevador. Nossa. Louco. Hã? Que vergonha. Louco, velho. Teria vergonha. Você fala assim, é da rádio, fala... RG, ele acha que eu tô zoando. Não. Se é da rádio, eu falo que trabalha em qualquer outra rádio. Como não? Vamos sacar a camisa... Eu não entendi. Na hora que eu cheguei no prédio, eu tava entrando. Eu não entendi, cara. Agora, então. Depois que eu vi que era o Moto, o Benjamin e o seu Bento. Aí eu falei, que loucura, velho. Eu falo que trabalha na Turquia, UFM, sei lá. Nossa. Não dá, ele fica andando... Ele fica andando com... Ele é igual o Bozó, lembra do Bozó? Do Chico Anísio? Ele anda com o crachá da rádio, boné, camiseta. Ele fala, ó, eu sou o Moto. Eu sou o Moto. Eu pago. Ô, velhinho, vai pagar o elevador. Qual que é o bairro que você mora aí? E aí, Dom, vamos ver se você mata essa. É só não inventar nome. Não, essa você mata, você conhece. É Vila Invernada. Opa! Invernada. Zona Leste, querida. Opa, Zona Invernada. Invernada. Invernada. Olha, Invernada. Lá na Europa, Invernada agora. Às vezes a gente não vê nada, a gente vê tudo. Nossa senhora! Trocadilho! A mina voltou, RG. Não, mas peraí. A cara da RG. A mina voltou. Não, agora, meu, valeu por 5, meu. Mas foi pareceu legal. Um combo agora, essa do Benja. Ah. Era um combo. Foi legal. Uma do Benja vale 5 do RG. É um combo. Chupa, do Benja. O cara só não precisa gozar, né? A mina voltou. Nossa. Meu rosto, velho. Nossa, qual que é o. Qual que é o time, brother? Ô, Domênico, pode colocar o hino aí, cara. Eu tô ficando nojento agora. É Palmeiras. Tá ficando, já estamos nojentos. Exatamente. O Palmeiras vai ser campeão do domingo, né, Dodô? Agora. O Palmeiras vai ser campeão do domingo. Já faz tempo que é. Faz tempo. Eu venho falando aqui há muitos e muitos anos. Calma, Tchau, não acabou aí, ainda, hein? Pega a cápsula do tempo e vê lá, pega, rapaz. É, igual vê lá. Passado, o único que acertou fui eu. Não acabou ainda. É o único. Inclusive. Abriu a cápsula do tempo. Não, ainda não. Pode pegar. Semana que vem. Pode abrir aí. Inclusive, ontem. Ele ficou falando ontem. Que no ano passado pode falar ele aí. Tinha colocado o Palmeiras, né? Ele falou, eu falei que não tinha posto o Palmeiras. E eu falei que não pus todos os anos. Porque o ouvinte falou que o Domênico vem colocando o Palmeiras a cápsula do tempo desde 94 como campeão. Mas é então, mas eu não coloco todo ano, eu coloco quando eu acho que é. O ano passado eu também achei, porque eu achei que o Palmeiras montou um time suficiente pra poder levar o título. E levou o Copa do Brasil. Ué. Adomento, tem um palmeirense na linha. Isso aí. Deixa eu te falar, perguntar pra você, o Cuca não fica mais, né? O Cuca vai resolver os seus problemas Cuca, particulares. Cuca, ele é da Cuca. Então, falando nesse... É em Xangai ele vai resolver. Eduardo Batista, o que você acha, cara? Então, Domênico, é uma grande preocupação. Eu acho que o Palmeiras tá fazendo uma aposta agora que eu acho bastante complicado, porque ele vai participar da Libertadores, um monte de campeonato. Eu acho que precisaria alguém com maior tarimba. Eu sei que no mercado tá difícil, né? Mas eu não sei, cara. Quem até você traria? Eu ia encher o saco do Santos lá, cara. Traria o Dorival Júnior. Tá brincando, olha, o Dorival já passou pelo Palmeiras. Os caras querem tudo do Santos. Talvez se sou eu que falo, se sou eu... Os caras querem tudo, velho. Ah, mas eu, honestamente, o Dorival pra mim... Mas o Domênico não gosta do Dorival. Não gosta? Não é que eu não gosto. Ele passou pelo Palmeiras e não foi bem. Ué. É, não adianta. Passou pelo Palmeiras e não foi bem. Mas acho que era um momento complicado, diferente, né, Domênico? Hoje não. Eu Dorival, acho que ele está com mais experiência. Não. Quem que você acha que pra trazer poderia? O Dorival, deixa esse que tá aí, que estão falando. Esse Eduardo Batista. Aí. Batista, né? Melhor, se for... Eu lembro... Eu lembro do Nelsinho Batista, puta. Eu acho que só tem um, olha, só tem um treinador que talvez se encaixaria nisso que você tá falando aí. Que seria o Abelão. Porque o Abelão já disputou Libertadores, o Abelão é um técnico mais experiente. Sim, é um técnico que tem um nome, vamos dizer assim, um nome, não? E que fechou baita no nome. Fechou com o Flu, né? E fechou com o Flu antes da gente poder saber se o Cuca ficaria ou não, né? É, exatamente. Na visão do Alexandre Matos, vou dizer um negócio pra vocês. O Palmeiras montou uma estrutura que o treinador não é a peça tão fundamental. Outro dia eu falei com um cara do Palmeiras, quando o Palmeiras trouxe o Cuca não era unanimidade lá internamente, não. Muita gente não queria. Mas eu sempre quis. Não, tudo bem, não é questão de você. Questão que lá dentro tinha gente que não queria o Cuca. E aí foi, pá, deu certo. Então... Mas o Cuca, Benjamin, se você for analisar... O Cuca já era um treinador. Não, sim, mas não. É, né, que ele já tinha ganhado uma Libertadores, é um cara que já disputou por várias. O Mano Menezes ganhou Libertadores? Mano, não, né? E todo mundo também quer. Eu não queria. Internamente lá no Palmeiras, eu não queria. Então eu te falo, internamente no Palmeiras, o único nome que não gerava desconfiança hoje, o cara falou pra mim: tem dois treinadores, um é o próprio Cuca, o outro era o Tite. Com exceção dos dois, era o Mano Menezes. Mal Domênico, com todo respeito aí ao treinador, aí o Eduardo Batista. Mas é a situação praticamente que o Atlético Mineiro viveu esse ano. Você monta um time de qualidade, coloca na mão de uma pessoa que talvez você não saiba se vai dar certo, É complicado, o Palmeiras ele não podia correr esse risco. Por mais que o Eduardo Batista possa chegar e dar certo, mas é uma incógnita, cara. Eu acho. Porque... É verdade, eu acho. Também. Sabe, o único time grande que o Eduardo Batista dirigiu foi o Fluminense. Ele e foi mal. Bem. Ele não foi bem. Ele foi pegou, ele fez um bom trabalho agora na Ponte Preta, concordo. Mas não dá pra comparar aí o que é a Ponte Preta hoje com o que é o Palmeiras. Por exemplo, fez um outro, qual que foi o primeiro dele, mano? Foi num time pequeno, né? Foi o Sport, acho que foi o Sport, não foi o Sport que o Eduardo Batista dirigiu? Sport, foi bem. Foi Sport, Fluminense e Ponte Preta agora. Foi mal no Fluminense. Mas é que tá. Então, Domênico, é correr um risco desnecessário. Você pega ali, por exemplo, o Palmeiras hoje, o Cuca, quando precisou enquadrar o Dudu no Campeonato Paulista, ele enquadrou. Quando precisou bater de frente com determinados jogadores, que inclusive estão no banco de reservas, o Rafael Marques, etc e tal, que ficou meio bravinho uma época lá, o Cuca precisou dar uma amansada no bicho, foi lá e também peitou o cara. Mas é o Cuca. Será que o Eduardo Batista vai fazer isso? Será que o Eduardo Batista vai chegar hoje, se precisar dar uma enquadrada no Dudu, será que ele vai conseguir? Se precisar puxar a orelha do Moisés, será que ele vai conseguir? Eu acho que não, mano. É complicado, porque uma coisa é o jogador pegar e falar, opa, não vou bater de frente. É um achômetro. Então, é uma situação que ele vai ter que lidar. Isso daí o cara pode ganhar o jogador no dia a dia? Pode ser que ganhe também. Mas eu acho que o Palmeiras, ele devia apostar em dois nomes. Um, na minha opinião, o principal seria o Mano Menezes. O segundo, o Abel Braga. E se não quisesse trabalhar com nenhuma dessas possibilidades, tinha que deixar aquele Alberto Valentim, que já tava lá e conhecia todo mundo do elenco, e a boleirada gostava dele. Na visão dos caras no Palmeiras, o Alberto Valentim ainda não tinha o know-how suficiente para assumir. Mas o Eduardo Batista tem? Tô te falando a informação que eu tenho lá. Então, mas na cabeça deles, o Eduardo Batista já dirigiu outros times, passou pelo Fluminense. E que o Alberto Valentim, segundo uma pessoa me disse lá dentro, não teria. Falou assim, pô, tipo, o cara é querido, todo mundo gosta dele, ele foi bem, é uma boa pessoa. Mas segundo o cara falou para mim, se precisar cortar alguém do banco amanhã, tirar aqui e tal, que... Ele não, os caras não sabem se ele teria. Mas essa... o Eduardo Batista vai ter? Você entendeu, Bernardo? Porque se o Na Valentim não tem, dele, o Eduardo Batista vai ter? Bah! É, pode ser. Bom, é um treinador novo, é um treinador que chega. Desculpa, ele dirigiu o Fluminense, mas foi mal. Foi o único time grande que ele pegou, mano, que foi mal. Então. Ele pegou dois times pequenos e foi bem. Existem treinadores de time grandes, existem treinadores de times pequenos. Eu torço muito se fechar mesmo, eu não sei, parece que vai fechar com ele, de que dê certo, porque se fechar vai ser que tem que torcer, que nem você fala. Agora que já vem, vamos torcer. Sim. Né? Você não queria o Oswaldo, mas vamos torcer agora, né? Já chegou, né? Lógico. Agora, não é o treinador que a torcida do Palmeiras gostaria, tenho certeza. Ah, com certeza, não seria. Ainda mais num ano que o Palmeiras pega forte, né? O Palmeiras vem com um elenco bacana, mano, vem estruturado de um campeonato brasileiro. Era pra investir bem melhor, né? Não deve perder, Mota, peças essenciais aí, não deve perder. Ele perdeu o Gabriel Jesus apenas, que é uma peça fundamental, mas... o esqueleto do time tá montadinho, tá armadinho, né, RG? E você põe um treinador. Vai ter que ser piloto novo pra caramba. Vai ter que pilotar muito. A proporção é essa daqui, cara, ó. Não mexe, faz o que o Cuca tava fazendo, que eu acho difícil, porque no começo até você faz. Mas passa um tempo, o cara começa a querer mexer nas peças. A comparação é exatamente essa, Domenico. Você tem um carrão lá que custa 400, 500 mil reais e vai colocar a gasolina 2,2. Entendeu? Tipo, pode ser que a gasolina não esteja batizada e você ande aí durante 500 quilômetros e fale, pô, tá legal. Mas você fala, putz. É a loteria, né? Né? Sabe? Você vai arriscar, velho. É um negócio que custa caro, mano. Tem que ser piloto. É um negócio que custa caro. Você vai colocar a gasolina que custa 2 contos? Ninguém faz milagre. O problema é que o grande lance aí. Na mão do cara vai estar um paulista. Libertadores, brasileiros, Copa do Brasil. Imagina, velho. Ô Jefferson, um grande abraço pra você. Obrigado pela audiência, viu? Só queria fazer um merchan aí. Consórcio Honda. É fácil, barato e sem juros. Boa, você vai assistir a gente ao vivo segunda-feira que vem lá no olha, vai ser no Honda Hall. Vai ser demais o Star 97 ao vivo lá. Você vai mandar um e-mail pra ba@97fm.com.br, tá bom? Beleza, o bar é normal, bola... Não, ele... O bar não, não é muito normal, não, cara. Normal é com não é H no final ou não? Não, é só BA. Normal é porque um cara que senta pelado no scanner e escaneia o dito cujo não é normal. Mas o que se chama de dito cujo? A parte de frente ou o cujo de trás ou o cujo da frente? Não, o de pirulito. Trás é o cujo, da frente é o dito. Ah, bom, então tá bom. Pirulito. Pode levar mais uma pessoa, é isso? Pode, isso. Você tem direito a um acompanhante. Só repete o e-mail, por favor. @97fm.com.br. Ba de babaca, @97fm.com.br. Bar.com.br. Porque as pessoas perguntam, por que, que o apelido do bar é bar? Ah, é. Porque não, quando ele tinha 7 anos... O cara te ajuda, porra. Você sim, vem mas não é eu. Aqui. Outro dia eu perguntei, bar, por que bar? Ele falou, quando eu tinha 7 anos, todo mundo me chamava de babaca. Bacana, bacana. Era alô, bacana? Era bacana, não era babaca, não. Era de bacana. Então o bar mentiu pra mim? Mentiu, não. Eu não sei se ele te falou isso. Você é um puta de um traíra, hein, meu? O cara é legal com você pagando, você chama o cara de babaca. Não sou eu, véio. Ele me contou isso. Ah, dá licença, hein? Tchau, amigão, valeu! Oh, tchau, ô RG, manda um amo ela pra minha esposa Vilma. Vilma? Vilma. Ah, terça-feira hoje é dia de embaçar o vidro, hein, velho? É isso aí, mano. Valeu, cara, até mais. Tchau, tchau. Falou, vocês são sensacionais. Um abraço, hein? Abraço. Valeu. Nós. Tamo junto. DJ, Braca Fumegante. Braca Fumegante. Braca Fumegante. Como chama esse cara aqui? O... Com três notas. Três segundos. Pearl Jam. Pearl Jam. Chato. Pearl Jam. Chato. Eu gosto dele. Eu gosto dele. Chato. Eu gosto, mas não gosto do som. Olha, eu vou te falar uma coisa, o ecletismo do mano é uma coisa espetacular. Mas eu gosto, né? Eu gosto mano, também. Os caras vai de molejo, duas músicas, e se acredita. O que eu não gosto, Sombra, por exemplo, é daqueles heavy metal que o cara é todo rebeldezinho, mas parece que não tem um testículo, de tão fino que ele canta. O mano tá numa semana assim, espetacular. Aquele rebelde sem testículo. Sabe o que é o pior? Se catar, rapaz. E que tem gente ainda que acredita nesse papo furado dele. Eu ouço tudo, velho. Eu sou do rádio, cara. Pô, você não pode ir no Black Sabbath, né? Perdeu nada, é, playback. Eu ia, infelizmente não deu. Foi esse aí que mordeu o corvo lá, o morcego? Foi. Esse aí não, Ozzy. Mordeu o corvo. Uma das maiores bandas de todos os tempos. Esse é o Estádio 97. Vamos trazer aqui as mensagens através do nosso WhatsApp. No oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Mensagens que vão ao som de Pearl Jam. E aí, Estádio 97, bom dia, Dudu. Deixa eu falar uma coisa pra você. Camilo se declarou palmeirense. O desejo dele é jogar 2017 no Palmeiras. Mais do que Gustavo Scarpa, mais do que qualquer um outro, o Camilo caia como uma luva no meio do Palmeiras. Beleza? Falou, um forte abraço. Camilo. É, o Camilo é bom jogador, pô. Você andou de Camilo, né, menino? Andei. Ah, sensacional, hein? Até que você foi bem agora. Salvou, véio. Como assim até que foi bem? Foi espetacular. É, os melhores meias do futebol brasileiro estão jogando no Rio de Janeiro. O Camilo, o Scarpa e o Diego. E quem deve ir pro Fluminense, a pedido do Abel Braga, é o Carlinhos, lateral esquerdo. Carlinhos. E também nossa, não sei se é verdade, você falou em meia. Quantas velas vocês vão acender? Eu não sei se é verdade, mas tem um papo hoje rolando que quem pode estar voltando ao Vasco é o Diego Souza. Então, bom jogador. Porra, bom. Não sei, essa não mas sei. Ele saiu do Rio, velho, pro Vasco? Não sei, mas o melhor momento do Diego Souza foi no Vasco em 2012, naquele time, quem é o treinador? Vocês esqueceram? Cristóvão. Era o Cristóvão. Ah, é, o Cristóvão, Cristóvão tá voltando, né? Já voltou. Mas quando eu disse que o Diego Souza saiu do Fluminense porque ele tinha sido sacaneado dentro do elenco, disseram que eu tava louco. Não, que ele queria ir embora pra Recife. Ô, Chuck. Tá bom. É só, um minutinho, porque o Gustavo Herbeta, sim, que é o superintendente, diretor de marketing do Corinthians. Pois não. Ele gostaria de entrar no ar aí. E nós falamos da homenagem domingo da Chapecoense. Sim. Então ele queria dar uma palavrinha aqui. Ele já tá no ar? Tá no ar. Alô? Oi, Benja, tudo bem? Ô, Gustavo, como vai? Tudo bom? Tudo, e você? Tamo aí na luta. Tamo aí, a gente vai administrando aqui, ali. E vai levando, né? Tamo aí. Ô, Gustavo, mas você pediu aqui pra entrar no ar, pra falar a respeito do jogo de domingo contra o Cruzeiro lá em Minas, que o Corinthians se manifestou que não jogará com uniforme verde, né? Isso, bem, eu estava prestigiando aí o programa. Obrigado. Eu ouvi vocês comentando em relação à decisão que a gente tomou hoje. Queria explicar um pouco melhor para vocês e para os ouvintes. Acho importante porque falou muito desde a tragédia. Na semana passada houve essa discussão de como a gente prestaria essa homenagem e acho que a gente queria poder explicar. Acho importante vocês entenderem o nosso lado, né? Como que a gente vai fazer essa homenagem? Por que que a gente decidiu? Na verdade, são quatro homenagens que a gente vai fazer no domingo, no jogo. Posso continuar? Claro, sim, claro. Fique à vontade. Primeiro eu vou confirmar uma suposição que vocês levantaram. Sim, a gente está anos luz do Atlético Nacional e do que o povo colombiano fez em relação à Chapecoense ao Brasil. Os clubes brasileiros não têm essa capacidade ainda, infelizmente. O que a gente perguntou bastante para os grupos que nos questionaram em relação a tentativas e as iniciativas, e a ideia original era sim o verde, usar o verde, e a gente demonstrou isso no nosso site. A primeira coisa que a gente fez e a primeira discussão era: não existe mais cor, não existe rivalidade nesse momento, né? A gente está falando de algo muito maior do que uma simples cor, e a gente mostrou isso nas nossas redes sociais, e ficou claro nas atitudes, no que o Atlético Nacional demonstrou para o Brasil. E infelizmente os clubes brasileiros, o Corinthians faz parte disso, não estão preparados para isso. E desde então começou toda essa discussão. Então quando vocês levantam, e eu ouvi vocês falando, não lembro qual de vocês falou, o Brasil demonstra que tá atrasado, que não consegue uma simples discussão de cor, o Corinthians não consegue jogar de verde. Infelizmente a gente não consegue ainda, porque grupos internos, pressão que a gente recebe de conselheiro, torcedores, e que infelizmente a gente se pergunta, a gente não quer, e o nosso foco inicial era: vamos fazer algo que reverta, que seja relevante para a Chapecoense. E a gente percebeu que em um certo momento discutir a cor não faria a menor diferença para a Chapecoense, não faria a menor diferença para a vida da Chapecoense. Oi. É o Benja que tá falando. Oi, Benja. Olha, eu sou corintiano, fanático. Eu sei. E vou dizer um negócio pra você. Eu vejo às vezes as pessoas falarem: esse negócio de cor é uma babaquice. Não é. Porque se você acabar com a rivalidade saudável do futebol, aí o futebol perde a graça. Então é uma graça. Eu sou contra, é o cara ir dar porrada, é o cara matar o outro porque tá com uma camisa. Não porque o cara tá. Agora, faz parte da rivalidade. O Papai Noel lá no Grêmio chega de azul, não chega de vermelho. Sim. É folclórico, é uma coisa divertida e tal. E eu falei, pô, quando eu vi, eu falei, puta, que legal, pela primeira vez na história, e Deus queira que fosse a última, né? O Corinthians entrar de verde um dia, que é uma coisa tão emblemática, tão marcante, que seria uma coisa, não é questão, isso aí vai mudar alguma coisa. Não, não muda pra Chapecoense, mas mostra uma grandeza. Como, respeito, como o povo colombiano, entendeu? Mostrou, né? Você viu domingo o River Plate, que é da Argentina, entrar com uniforme verde. Sim, mas o ponto, eu concordo, Benji, o ponto que a gente pegou foi tanta discussão, o ponto que a gente chegou foi que a nossa discussão interna e a celeuma que isso iria causar, ou poderia causar, em se jogar de verde, ia sobrepor o que realmente a gente deveria fazer. O que realmente a gente deve fazer é algo que seja relevante para a Chapecoense. Então, mas o Corinthians. Mas vocês deveriam comprar a briga. Vocês deveriam comprar a briga e não ceder, como sempre cede, em tudo. Ah, quer contratar um treinador, cede. Não quer um jogador, cede. Entendeu? Esse é o problema. Deveriam peitar e falar: o negócio é o seguinte: aconteceu uma tragédia, a maior tragédia da história do futebol mundial. Entendeu? Deus queira que nunca mais aconteça nada semelhante a isso. E é uma coisa marcante, que entra pra história, não só do Corinthians, como do futebol brasileiro. Ô Herbeta, boa noite. Quem fala aqui é o Mano, tudo bem? Tudo e você, mano? Tudo e você, mano? Tudo ótimo. Herbeta, eu também não uso verde, cara. Eu sou corintiano, não uso verde. E não é uma cor que me agrada. De fato, não é uma cor que me agrada pro meu dia a dia. Só que, diante das circunstâncias que nós vivemos aí na última semana, cara, eu acho que é uma homenagem até muito branda, cara. É um negócio até simbólico. Eu não veria problema algum, cara. Não é que o Corinthians vai adotar o verde, talvez é como terceiro uniforme, não é isso. Mas o torcedor tem que entender, cara, que o que aconteceu foi algo muito grave, algo que mobilizou o mundo inteiro. O mundo inteiro tá triste por causa dessa situação. E o torcedor, tudo bem, eu até entendo também que o clube ele não precisa utilizar o verde para mostrar solidariedade ou ajudar a Chapecoense de alguma outra forma. Eu acho que existem muitas formas de você poder homenagear e existem muitas formas para que você possa ajudar também. a não ser usando o verde. Isso daí é uma hipótese que alguns clubes colocaram. Mas, sinceramente, cara, se o Corinthians adotasse a postura de utilizar o verde no seu uniforme, jogar tudo de verde, seria, então jogar positivo, com detalhes verdes, mano. Claro que seria. Claro que seria, RG. Eu não faço objeção alguma, seria, cara. Seria impactante e muito legal. É, eu acho que o mundo, ele precisa ser um pouco mais humano, cara. O ser humano, infelizmente, ele tá esquecendo aí que ele é um bicho evoluído. Daqui 20 anos, 30 anos, cara, e assim falar, isso, olha, cara. O Corinthians uma vez na vida jogou de verde. Uma vez na sua história. E por que usou verde? Jogou de verde. Pô, mas por quê? É. Porque aconteceu uma tragédia com o time. Uma causa nobre, né? Colocaria na história. E foi uma coisa que comoveu o mundo. Sim, uma causa nobre. Mas aí vem, porque um conselheiro lá... É engraçado que para assuntos relevantes, ninguém toma essas posições. Assuntos, coisa séria do clube, os caras não têm essas posições. Agora, quando é para fazer negócio com o verde... O Benji, mano, a gente concorda... Claro. Concorda plenamente com a opinião de vocês. E é isso exatamente que a gente começou a discutir. O ponto é: a volta atrás na decisão era isso que não é a homenagem que a gente queria fazer. Existem outras formas de homenagear. E o foco desde o início foi sempre: vamos fazer algo que seja relevante para a Chapecoense no que diz respeito à reconstrução da Chapecoense. Sim. E algo em que a Chapecoense se sinta confortável. Né? E quando a gente percebeu que a discussão era tão grande, era tão pobre de espírito, né? Visto no, o que a Colômbia estava fazendo, visto que o Atlético Nacional e outros times que vocês citaram, como River Plate, visto os minutos de silêncio que estavam sendo feitos mundo afora, a nossa discussão era tão pobre, né? dos nossos torcedores, do nosso entorno, era tão pequena, que a gente falou, essa discussão vai se tornar tão grande que vai sobrepor ao que a gente está fazendo, que é relevante. Por isso... O engajamento financeiro. A gente falou, a discussão da cor é o de menos. Uhum. Então, vamos acabar com essa discussão. Tudo que eu não queria, tudo que a gente não queria lá dentro, era causar uma discussão de algo que não deve ser discutido agora. Porque é uma tragédia, como vocês falaram, do futebol, uma tragédia do esporte, uma tragédia que daqui 30 anos a gente tem que sempre relembrar e tentar fazer com que um time não acabe, tentar fazer com que um time que todo mundo passou a gostar, ele permaneça com força para continuar fazendo. Gustavo, você chegou a ver uma homenagem que o Everaldo Marques fez na ESPN? Não vi, Benja. Muito legal. Não é muito legal. É espetacular. Domingo agora? Não, no primeiro jogo do campo. No primeiro jogo que ele foi narrar. Muito legal. Na ESPN, ele foi começar o jogo e fez o seguinte: todos os lances, gols, o começo, ele parava e falava, vai, Deva! E colocava gravações do Deva Pascovic, que é narrador do Fox Sports. Eu vi, concorrente. Entendeu? Isso é o quê? É um ato de grandeza, um ato bonito. É uma homenagem que vai ficar para a história. Quer dizer, duas empresas concorrentes diretas, e ele pega a voz do narrador da outra emissora que faleceu, então ia narrar o gol e fala, vai, Deva! Aquele momento, eu nunca vi um negócio daquele. Aquele momento não existe rivalidades nem concorrência. É isso que eu quero falar. É uma coisa linda, emocionante. Vários atos de grandeza. Desde a tragédia, a gente está vendo... vários atos de grandeza. Seria mais, eu acho que o próprio, desculpa, mas eu acho que o próprio, a gente teve um ato, não vou nem chamar de grandeza, é natural, porque para mim discutir a cor, se gosta ou não de cor, é pessoal. Eu acho legal a história da rivalidade, do verde. Eu acho a rivalidade saudável. O Corinthians, a gente desde o ano passado vem estimulando a história da rivalidade saudável no telão, as hashtags, a gente brinca com os outros clubes. A gente estimula que os outros clubes nos provoquem para a gente poder provocar de forma saudável. Lógico, é muito legal isso. O verde que a gente colocou no site demonstra isso. A gente poderia jogar de verde, mas isso é o de menos. A gente não deveria estar discutindo isso. Porque seria mais uma homenagem dentre todas as grandiosas... Não, discordo totalmente. Não, seria mais uma homenagem no universo mundial. Para o Corinthians era uma coisa assim, épica, histórica. Homenagem. Seria a maior de nada, mais nada. Isso sim. Não é, a discussão não é. Seria gigante até exatamente por isso. O Corinthians pode doar 20 milhões de reais para Chapecoense, que é legal. Pode fazer N coisas. Não é isso. Agora, é entrar com o uniforme verde. E outro, o verde não é uma homenagem ao Palmeiras, gente. A homenagem é uma homenagem ao Chapecoense. não, perder um time inteiro, mas o Corinthians seria muito maior, eu acho. Pelo nosso tamanho está certo, pela grandiosidade do nosso time está certo. O que não deveria é criar essa celeuma que tá, parece que para a gente é maior. Eu vou te dar um exemplo. Criou-se uma enquete. Existem conselheiros blogueiros, tá? No nosso meio, no nosso time. Criou-se uma enquete e a torcida é favorável ao verde. Criou-se uma enquete para dizer se o torcedor corintiano era favorável a jogar de verde. E o resultado estava 93% a favor do verde e 7% contra. E a manchete da enquete era: o Corinthians está dividido se deve jogar de verde ou não. Ué, se você tinha, Gustavo, você tem essa enquete, por que que eles me enfrentaram? Então? Ô Gustavo. Justamente por isso, a gente não enfrentou porque... A 93-7? Peraí, ô Gustavo, você é diretor de marketing do Corinthians. Eu sou diretor, mas eu sou superintendente. Então, tá bom. Você conhece, a política lá é estatutário. Ah, né? Então tá bom. Então deixa eu te falar, você é superintendente de marketing do Corinthians. E vocês vão dar ouvido pra blog de conselheiro? Não, Benji, a gente não pode nem colocar isso no... Vocês conhecem, vocês sabem como funciona dentro do... como funciona o clube. Mas... Existe uma pressão interna. Eu sei, mas desculpa, mas você... Por uma... reportar uma contestação que você fez há duas semanas atrás de um conselheiro por causa dessa imbecilidade que está ocorrendo no clube politicamente atual do impeachment. E você contestou, eu até peguei você como, citei você como exemplo numa coletiva que a gente teve também há duas semanas atrás. É, por que isso não foi contestado ano passado, né? Porque os resultados em campo eram bons e esse ano não são positivos. É, vocês sabem todo o entorno. O que a gente só não queria, a gente vai homenagear de quatro formas a Chapecoense. É, a gente está, a Chapecoense sabe, a diretoria Chapecoense sabe o quanto o Corinthians está de portas abertas para auxiliar. O que a gente não quer é desviar o foco para uma coisa nossa, entendeu? Gustavo, a gente não quer. Tá bom, obrigado pela tua participação. Para mim, obrigado, parabéns pelo programa. Obrigado. Para mim, essas coisas que você falou só me leva a entender porque tudo está assim, porque nada vai melhorar e nada vai mudar. E quando eu falo que marketing de clube, essas coisas aí, é tudo fumaça. E realmente tá explicado. Nós vamos dar espaço para blog de conselheiro e para meia dúzia de que fala que isso aí. Depois, estamos muito atrasados. Depois são os caras que vão na televisão. Olha, puxa vida, a gente tem que mudar, a gente tem que ajudar, a gente tem que fazer. Estamos muito atrasados, viu, Gustavo? Não, diferença... Nosso atraso é intelectual. Viu, Gustavo? A diferença é essa, então. O mundo todo tomou uma atitude e foi lá e fez. A gente aqui fica consultando o blog, velho, não dá. Mas, Benji, deixa eu falar uma coisa. Você tem um papel relevante nessa mudança. Não tem, não. Não. A partir do momento que vocês dão atenção para blog de conselheiro, que deve ter 7 caras que acessa, a pesquisa lá foi 93-7, foi 3 de 1 e... É, não dá, Gustavo. Eu não tenho relevância nenhuma aqui. Ô, Gustavo, temos... Gustavo, aqui tem 3 corintianos nesse momento nessa sala. Os 3 queriam que jogasse de verde. Tá, eu te falo, dentro do departamento de marketing do Corinthians, tem 20 então pessoas. Então faz, porra! Gente, mas não é assim. Não funciona assim no Brasil. Gustavo, muito obrigado pela... Olha, antes de mais nada, obrigado pela sua audiência, que você estava ouvindo o programa, muito obrigado. Claro. E eu acho que, assim, a gente discorda em muitos aspectos, mas eu no fundo, eu entendo. É lógico que dá para entender, entende o seu lado. É muito complicado. Para movimentar, mas a gente concorda em vários aspectos, a gente só não tem a força necessária ainda. Imagino. Então tá bom, Gustavo. A gente concorda. Muito obrigado, viu? Obrigado, valeu. Viu, Gustavo? Um abraço. Tá, valeu. O Gustavo Herbeta, superintendente de marketing do Corinthians, explicando por que o Corinthians não homenageará jogando de verde. Não homenageará jogando de verde. Sim. Mas quero fará outras homenagens. Quero dar parabéns pelo Benjamin e parabéns, RG, por o que você falou ontem. Você tem toda a razão. Você viu, cara? Como é? Você tem toda a razão. Não precisa fazer faculdade. Ele vai dar um terceiro pra mim? Não, isso aqui não tem jeito. Não adianta. Não adianta querer fazer, sabe? Não adianta. Esse negócio é tudo bobagem. Vamos falar do Extra agora. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, hein? Sabe por quê? Porque amanhã é dia de jogo. É isso aí. É dia de chamar os amigos e a família para sua casa, tomar uma brama bem gelada e ver seu time dar show de bola. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você? Hein? É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar brama. Presta atenção. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis para você curtir o futebol com seus amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e brama, o Extra é o dono da bola. Então você já sabe, hein? Você já sabe, hein? Escale brama para sua torcida e comemore. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. Beber só com moderação, perfeitamente. Estádio 97 também tem oferecimento de Bozano. É, mano, quem tá mais fedido ou tá cheiroso aqui no programa hoje? Olha, o Bá tá cheiroso, velho. Ah. E o mais fedido hoje é o seu Bento. Seu Bento que carpeou lá a roça o dia inteiro, né, velho? Ah, o seu Bento agora tá numas de fazer aí. De um sol escaldante. Ah, o seu Bento entrou numas de fazer crossfit, cara. É mesmo? É nada, mano. Então, Bento, o negócio é o seguinte, daqui a pouco você vai tomar um banho e ouça a minha dica para que você se dê bem, hein? Ó, sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ô, amigão, mesmo quando você sai direto do seu trampo aí para curtir a noite inteira na balada, tá ligado? Então, pois é. Todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é verdade? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Por exemplo, Bento, você. Vamos lá, você acordou 5h30 da manhã. Tá lá carpindo a roça, tá certo? Aí começa aquele sol escaldante. Você começa a transpirar. Depois você começa a fazer a colheita, puxando lá beterraba, cenoura, um monte de coisa ali também. Você transpirando. À noite, você ainda vai pro crossfit. Você vai chegar em casa, velho, depois de ter transpirado o dia inteiro, coisa que você também não vai transpirar tanto, porque esse desodorante vai segurar essa sua transpiração e o seu mau cheiro. Você vai estar cheiroso pra dona Genoveva, Bento. É isso aí, não vacila não, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E ó, ligou aqui no estádio 97 dizendo a frase cabalística, mano, que é essa aqui, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Leva pra casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Mas fala a frase, não vacila não. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira. Crédito rápido pra usar como quiser. Ligue 3003-7888, acesse BV Financeira. .com.br. Só uma informaçãozinha rápida antes da gente seguir aqui com o Momento Sem Parar. Sim. Onde teremos 3 ouvintes na sequência. É um boletim médico aí em relação aos jogadores internados ainda, né? Sim. Então a questão é, o Alan Ruschel e o jornalista, o Rafael o Rafael Renzel. Sim. Eles estão melhores, estão na fase que os médicos chamam de controle de dano. E quando acontece um acidente, são 4 fases que os médicos chamam, né? Sim. É o resgate pela vida. Deixa eu ver aqui o que mais, Bios, que estamos falando aqui. Resgate, a luta pela vida, o controle de dano e a reabilitação. Sim. Né? Quem está melhor aí no caso é o Alan Ruschel, que já até andou no quarto. É. O Foleman, ele ainda está na fase ali de luta pela vida. Não saiu ainda dessa fase, não, porque ele pode até que, inclusive, que amputar mais um pedacinho da perna. Diminuir ainda mais. Ainda pode, viu, Domênico? Diminuir ainda mais. Diminuir um pouco mais a perna por causa de riscos de infecção que tem ali na perna acidentada e já uma parte amputada. A outra é que parece que está reagindo bem, né? O Neto é crítica à situação e ele ainda está na fase do resgate, assim. Ele está ainda na fase do resgate da vida. Mas o Neto é pulmão, né? Eu vi um relato. É pneumonia, né? É, não é nem isso, RG. O problema dele, cara, é que ele foi resgatado numa situação ali, realmente, pra quem viu o estado que ele tava, o pessoal não acreditava que ele tava vivo. É? pessoal, na hora que colocou ele ali dentro do carro e viu que ele tava com batimentos ainda cardíacos e levaram ele pro hospital. Ele os ficou médicos, 12 horas, né, mano? Os médicos, quando viram a situação dele, Domenico, não acreditavam que ele tava vivo. Ainda. Corte na perna, né? Ele, tórax, o estado dele é grave. É muito grave. O estado dele é grave, é uma pena. Mas vamos lá, momento sem parar. Três ouvintes, e você sabe, o sem parar é rápido. Sim, rapidinho. Você passa sem lentidão. É igual no pedágio. Oh, não tem aquele monte de fila. É, agora são três ouvintes na sequência. É igual no pedágio. Sem parar, o sem parar, e só ouvintes virgens. Só. O sem parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca, Asdrubal! Ó. Ah, esse era legal. Que pinball esse? Vamos ver. Ah, de nome, velho. Um real pra quem acertar. Entre vocês dois. Ah, Dodô, tem memória melhor. Eu não lembro. Sei que era legal isso. Começa com A. Não. Não. Esqueci lá. Asterix, não é? Não. É Cosme. Cosme. Quem não sabia disso? Ah, errei por duas letras. Eu sabia disso. Eu lembrava. A foi pro C. Eu não lembrava. É. Alô? Alô? Alô? Alô? Agora vai. Oi. Alô? Alô? Quem fala? Opa, Dodô Hugo. Hugo, tudo bom? Ah. Pô, tudo beleza, show de bola, cara. Tô ouvindo aqui pela internet, tô meio atrasado. É nóis. Eu achei que não fosse atender. Ah, não. Então Hugo... ouça apenas pelo telefone. Boa, agora, velho. Por favor, tá? Deixa eu até baixar o computador aqui, por beleza, favor, rapaziada? Por favor. Hugo, é Hugo do quê? Pô, Hugo Mastro Rosa. Mastro Rosa? Você gosta de Mastro Rosa? Quem não gosta? Aí. Eu gosto, você é louco. Ah, mas eu gosto de tudo. Mota, rosa, prefere... chocolate. Ô, Mota, você prefere um Mastro cor de rosa ou um abajur cor de carne? Palmeirense, é um Mastro. Já ligou, né? Palmeirense. Ah, não pode. Ô, você já ligou, mas hoje é o dia dos vírus. Vírus. Sentou no Mastro, velho. Só porque tem Mastro, vocês também. Valeu, na próxima 70, Mastro. Valeu, cara, vamos lá. Mais ouvinte aqui. Esse é o momento sem parar. É rapidinho. Tava nervoso quando a bolinha passava direto. É. Ó. É, ó. Aí é quando ela batia em todas as negócios. Chegou lá batendo em cima, velho. DJ, Jimmy. Ih, caiu. Caiu. Eita, nós. Ah, mas vamos lá. Vamos lá, segundo ouvinte. Alô. Alô. Oi. Alô. Quem fala? Alô? É o Bassoi. Ô, Bassoi, tudo bem aí, meu? Tudo bem, graças a Deus, Dodô. Léo Bassoi. Eu tô indo aqui, Palmeiras. Verdão, verdão. Mas manda aí, quantos anos você tem? Eu tenho 35 anos, eu tô falando de Melbourne, Austrália. Austrália, do outro lado do mundo. Caraca. Indo ao trabalho aqui, escutando vocês. Graças a Deus, eu escuto vocês. Verdade, aí é o quê? Indo ao trabalho. Vai dar 8 horas. 9 horas? São 15 para as 9 da manhã. Deixa eu te falar, o que aconteceu nessa madrugada? Aconteceu alguma coisa que a gente vai saber daqui a pouco ou não? É uma boa piada aí, Benja, mas... Não, que eu posso te falar ainda. O Renan Calheiros volta, continua, vai embora, some. Mas, pera só um minuto. Ele Qual é o teu nome completo? Leonardo Bassoi. Ah, isso? E manda aí, RG, manda aí. Tá 35 bom, mas... anos em Melbourne, na Austrália. RG. Acho que você se sentiria melhor se tivesse Bai junto, né, velho? Ah, sensacional. Bai Soi. Sensacional. Entendeu, Benjamin? Só e junto. Entendeu? Zero! Zero? Agora o cara foi bem. Zero? E aí, zero, tá só ou tá em chuva? Soy. Agora aí, tá só ou tá em chuva? Então tá muito certo. Bom, ó, tá ô tá velhinho, você tá morando muito adianta, tempo aí, não? As minas. É, as minas. Cara, tô há quase 7 anos aqui na Austrália. Porra. E como é que é acompanhar o campeonato daí, velho? Assim, tem alguma televisão que passa aí? Como é que funciona? Só a internet? Tem alguns sites que você consegue pagar. O Gato Net lá. Porra. É o Gato Net tem do maluco. O Bim, mano. Que dá pra usar. Aqui também a TV paga, você consegue acompanhar. E também tem o Gato Net, né? Gato Net? O Cat e se o mano passar o endereço dele, onde ele ficou aí, você consegue depois informar a gente se ficou muita criancinha por aí ou não? Imagina. Muito maninho? Tem um monte de criancinha bombada perto Ah, velho! Então, imagina. Ficou aquela tia lá que o mano ficava olhando. Dona Glória lá. Pega muito no meu pé, cara. Excelente reputação que ele criou lá. Ilegal. Ô, Léo, deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o grau de agressividade dos cangurus? Porque eu li uma notícia outro dia que teve um canguru, cara, que agarrou um cachorro, não queria soltar o cachorro do cara. Aí o homem foi lá e deu um soco no canguru. Na cara do canguru pra soltar o cachorro. Tem que dar um soco na cara dele. É, mas o canguru vem pra cima. Luta boxe. Canguru é igual o cachorro. O canguru tem diversas raças. É. Então tem algumas raças que são mais violentas. O vermelho é o pior, né? São mais dóceis, que você consegue fazer um carinho. E tem aquela lá do vídeo no WhatsApp, que aquela lá é uma raça um pouco mais agressiva. Foi pra que cima. Realmente tava ali pra agredir o cachorro canguru. E surtou com o cachorro. E o dono do cachorro foi lá e deu uma porrada na cara do cachorro. Mas o canguru não, vai pra gente, cima, isso né? Que eu tô falando. Ele é luta boxe, velho. Inclusive, nesse momento eu tô vendo o vídeo. O cara vai pra cima do canguru. E o canguru vai enfrentando como se fosse um lutador de boxe. Fica cara a cara com o cara e os dois ali tocando o soco, cara. É sério isso. Melhor se o canguru tivesse ganho, né? Mas dava um soco. Parecia boxe. Sério. Não é? E o canguru, você tem que tomar um certo cuidado com ele, porque o canguru, ele muitas vezes ele tá com aquela pose de boxeador, mas se ele conseguir te clinchar, que é aquele movimento que ele consegue te segurar, aqui, né? É, se ele te der uma patada com aquela unha lá, onde ele pega, foi. Ele arranca pedaço, velho. Aquilo ali é uma foice, velho. A unha do canguru, pra quem nunca viu, velho, é como se fosse uma foice, cara. Ah, é tipo as do RG? É pior. Masturbação nem pensar, né? Não, nem pensar. Só se for com luva. Que coisa, hein? Ele estufa o peito, cara. Ô, Dodô. Oi, fala aí, velho. Na PUC, fiz economia lá, tem uns professores lá que tem saudade de você, viu? Professores da onde? Da PUC? Ou da é do PUC? Benjamin? Mas é o Benjamin, eu não fiz PUC. Olá, mano. Oh, desculpa, é o Benja, desculpa. Ah, é, o Benja é filho da PUC. De você lá, hein? Quais professores? Eu acho que o Garófalo. Não me fala esse o nome desse. Esse aí não me fala o nome desse cidadão. Por quê? Você brigou com ele também? Não, esse cidadão não merece que eu pronuncie o nome dele no ar. Que é o neto dos professores agora. O neto ainda me deu uma alegria em 90. Você teve aula com o Garófalo? A emoção que eu tenho aqui de poder falar com vocês é imensa. Escuto vocês desde 2000 e pouquinho. Vocês são sensacionais, impagáveis. Valeu. Vocês realmente. Estão ajudando aí a melhorar o futebol, essa rivalidade saudável, vocês mencionaram há pouco. É muito importante esse tipo de trabalho que vocês fazem. A gente agradece, nós como ouvintes agradecemos o trabalho que vocês fazem. E é fundamental para essa mudança que está começando a ter no futebol. Espero que, a passos bem lentos, mas espero que melhore o futebol, que fique mais inteligente, mais saudável, sem violência. Eu acho que o Corinthians tentou fazer algo muito nobre, que tentar jogar de verde não é só uma homenagem à Chapecoense, mas também mostrar que o verde é só uma cor, que não tem que ter ignorância no futebol. Sim, mas não vai jogar. É um gancho, mas foi uma tentativa. Uma tentativa, porque um blog de um conselheiro que tem 12, deve ter 12 page views. Isso é ridículo. 12 deve ter. Se não tiver 11. Rapaz, pode falar em Melbourne. Em Melbourne é fácil você vir acreditar que vai mudar. Tal. Aqui não. Volta pra cá que em 15 minutos você muda tudo, viu? É, não volta não, velho. Nem volta. Em Melbourne é fácil. Pô, aqui, tem um espaço em casa. Aqui, casa aí, aqui nada vai mudar, amigo. Tão cedo não, vai. Nessa encarnação não muda. Não dá não. Clube de futebol no Brasil é um mundinho à parte que não dá pra você traçar comparações. É outro mundinho, não tem jeito. Depois eu vou te mandar também o áudio, o Lula falando que a Operação Lava Jato causou enorme prejuízo à economia do país. Aí você vê que vai mudar as coisas. Fique em Melbourne, velho. É melhor. Não, fica aí, tá bom. Sem estender muito, gente, é um país onde até a justiça está desmoralizada. O Supremo Tribunal determinou por liminar a saída do Renan. Não saiu, ele tá lá. Não tá, assim, eu não vou sair. O Senado tá afrontando. Não reconhece, reconhece. Ô, Léo, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Pô, legal demais. Você tá em Melbourne aí, todo horário, todo virado, mas ouvindo o Estádio 97, ouvindo a energia. Muito obrigado, tá viu? Tá indo pro trampo, velho. Tá indo. Sempre, obrigado, sim. Sombra. Um prazer enorme participar, uma satisfação muito grande. Novamente, vocês são impagáveis. Continuem fazendo esse excelente trabalho. Ah, Gabi. Vai, Palmeiras, Dodô, campeão. Nice. Campeão, mas com choro no coração por conta da tragédia aí no Brasil. Então, vamos continuar aí fazendo esse trabalho que vocês fazem. Com certeza o futebol vai melhorar no Brasil. E se Deus quiser, o Brasil, como país, vai melhorar por um dia, quem sabe, nossos netos verem isso. Boa. Com certeza. Valeu, cara. Muito obrigado. Bom abraço aí pra vocês. Valeu. Bom trabalho, valeu, aí. Valeu. Vamos lá. Estádio 97, vamos lá, o terceiro ouvinte do momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Ah, Cavaleiro Negro. Essa é o Dodô Mato Rápido. É fácil. Alô? Mistério. Alô? Chega de mistério, alô? Boa noite. Quem fala? Ricardo Lutito. Ô, Ricardo, Lutito? Isso, L-U-T-I-T-O, Lutito. Lutito, e quantos anos você tem? 33. RG3. Ah, não vou falar que é de Cristo, né? Eu que é da do médio. Mas e aí, o 3.3? Eu lembro aquela música lá. Qual música? Lutito, Lutito, Lutito, mio. Sensacional. Não, sensacional. Ah, você deveria ter tirado. Não, não vou ver a nota do puxador, peraí. Trocadilho, nota 2. Ou 2? 4. Porque se ele fosse na do mano, ele ia falar o quê? É o teu Butito. Butico. É, então, mas é o nome dele. É, mas é Lutito. Essa sim, então, mas você ia fazer o trocadilho, nota 5. 5. 5, porra. 5. A mina, velho. O nome dele é o Butito, aí, você é irmão do Rodrigo? Tá difícil, hein? Oi? Oi, tudo bom? Tudo. Beleza. Você é irmão do Rodrigo? Sim. Caramba, meu irmão. Seu irmão é galinha. Não, galinha não. Galinha é sua prima. Não fala da família assim, velho. Na verdade, hoje, o melhor trocadilho é que o Brasil está de Lutito. Por causa do negócio da Chapecoense. Está de Lutito. Aí está de Lutito. Nacional, é. Aí sim, mas ô, velho, e qual. Então, tá vendo? E qual que é o. Qual que é o time aí? Tricolor. Rapaz. Ô, amigão. Oi. Vamos lá, você tá também na ansiedade aí por contratações, pro Tricolor? Porque eu particularmente tô, né? Queria saber, você também tá aí na ansiedade de novos nomes pra chegar? O Pintado, inclusive, deu uma entrevista, disse assim, tá muito difícil contratar, contratações deverão ser pontuais, mas que de repente uma hora ou outra aí acaba aparecendo alguma boa novidade. Também tá na ansiedade ou você acha que só a base vai resolver tudo? Não, também tô na expectativa que o São Paulo possa contratar melhor, mas... Eu já estou muito feliz que o São Paulo tenha trocado de técnico e não tenha colocado os mesmos que sempre estavam. Sim. Porque passou lá um monte de treinadores, os treinadores fazendo o mesmo esquema de jogo, muito retranqueira, todo mundo jogando com três volantes, o time precisando ganhar, precisando ser ofensivo, e ninguém mudando o time. O time sempre é a mesma coisa. Como que muda? O Rogério acho que já tem a cabeça mais avançada para isso, entendeu? Inclusive, em relação a isso, ao Rogério, eu penso o seguinte. Essa história de trazer um inglês... E o francês. E mais propriamente o inglês. Sim. Que é um cara aí estudioso, trabalha com base... Com base, mas também escreve livros sobre esquemas táticos, etc. E vem com aquela... com aquele formato de treinamento que acontece na Inglaterra. Eu sei que a Inglaterra não é muito prodigiosa em revelar grandes talentos, mas são times estilo, extremamente, né? São times extremamente diferente, né, Sombra? Dedicados e obedientes. Eu acho que inclusive isso é uma tentativa, lógico, de você implementar um novo sistema de trabalho, lógico, como tudo que é diferente a gente não sabe o que pode dar, né? Mas eu valorizo isso. Mas eu acho que o Rogério é um cara tão inteligente, olhando tão à frente, que, na verdade, eu acho que ele também está vislumbrando a carreira dele lá fora um dia. A possibilidade de uma carreira maior lá fora. Pode ser. Pensando, sabe? Né? Trazendo para perto pessoas conhecidas do mercado inglês. Ele vai mostrar o... Ele no dia a dia, lógico, ele vai falar em português, mas também vai ter a possibilidade dele treinar o inglês dele. O espanhol dele já é muito bom, né? Ele vai trazer o que? Pô, aquele cara lá do Brasil. Se ele, lógico, vier fazer sucesso no Brasil. Sim, com certeza. Se ele vier fazer sucesso como técnico no Brasil, claro. vai falar assim, pô, mas ó, será que não é bom olhar aquele cara lá, ó? Ele trabalha com os caras daqui, e o cara daqui vai recomendar lá, é? Olha, abre o Rogério, portas, né? Eu não quero dizer que ele vai ser um sucesso, mas é um cara inteligente, viu? Um cara que, na minha opinião, ele enxerga longe. Muito bom. E uma outra... O que você pensa sobre isso? Você acha que tem fundamento ou não? Tem fundamento. Eu acho que o Brasil está passando um tempo aqui que o técnico no Brasil, não sei, parou no tempo, né? E são, você troca seis por meia dúzia. Que nem o Palmeiras agora está buscando o técnico no lugar do Cuca. E não acha da altura do Cuca. Quem tem da altura do Cuca? O Tite? Não vai contratar o Tite. Então não tem o que fazer. Vai colocar um lá pra ser meia dúzia. Não tem jeito. Olha, o São Paulo começou já, né? Uma parte da limpa aí, vamos dizer assim, né? Michel Bastos tá procurando o clube. Pelo amor de Deus. Né? Comenta-se que o São Paulo estaria rescindindo o contrato com o Michel Bastos. Sim. Comenta-se que ele ainda... Comenta não, ele tem um ano de contrato. Significaria, se houver uma simples rescisão, tipo, ó, procura teu caminho, mas não pago mais nada. Sim, é uma economia de mais de 4 milhões de reais. O Kelvin também, né? O Kelvin não é questão do empréstimo. Empréstimo que não vai ter, porque a gente não vai comprar, porque o Porto quer vender. E o São Paulo, o São Paulo, essa semana, fez uma proposta pro Felipe Melo. Agora sim. Fez. Agora sim, fez. Acha difícil, Benji? Eu acho que até o campeonato, as últimas rodadas do italiano aí... Isso aí, acho difícil. Vamos ver. O Jean vai ser prestigiado. Uma vez ele falou pra mim que tinha três clubes que se mandasse proposta no futebol brasileiro que ele tinha que olhar com carinho a mais. Ele tá onde? Era o Flamengo, o Corinthians e o São Paulo. Mas acho que falou o Flamengo Corinthians não, pra você porque você é corintiano. Flamengo não. Flamengo gosta do Felipe Melo? O Flamengo não procurou o Felipe Melo. Sequer ligou. Tem nada. Ricardo, e o Jean foi dispensado. Foi dispensado? Não, foi emprestado. Emprestado pro Curitiba. Sim, também. Jean Carlos. E o Carlinhos também. Lá. Parece que o Carlinhos também. Não, esses Carlinhos... últimos técnicos aí, colocando o Carlinhos de atacante, meu Deus. Não, o Carlinhos não vai mais. Carlinhos comenta-se que pode ir pro Fluminense. Carlinhos, o Mota tá levando. Onde foi treinado pelo Abel Braga, que está de volta ao Flu. Assim. E o Hudson. Será... O Hudson renovou até 2019. Você vê que lá os caras estão pedindo tudo de volta, né? O Cristóvão pedindo o Diego Souza, o Abel pedindo o Carlinhos. É isso! E aí, vamos que vamos. Como você contrata alguém que você lembra que tem um lampejo bacana, eu contrato quem? O Carlinhos só pra lembrar das contusões dele. Ô, Ricardo, um abraço pra você. Um abraço. Obrigado pela audiência, viu? Valeu, obrigado. Chupa, mano. Vai pro inferno. Time de bosta. É o seu. Que é isso? É o seu. O ódio acabou. Olha, sem ódio. E você também é um. Ah, não, mano. Não. Ô, Ricardo. Alô, mano. Ô, Ricardo, uma das participações mais babacas que eu vi no programa... Idiota, até vergonha véio. De colocar o hino do São Paulo não, pra você. Você vê como você é trouxa, velho. Tá vendo como você foi idiota? Uma das participações mais... Ah, já perdeu o seu prêmio, trouxa. Uma das participações mais cretinas que eu já vi no estádio 97. Você deveria se sentir um infeliz nesse momento. Peça desculpa, Ricardo. Não precisa pedir, tchau. Não. Acabou, já mostrou que é um imbecil. É. Esse é o momento sem parar. Eu já troquei as minhas caixinhas, já falei pra vocês. Eu tinha as caixinhas do sem parar no meu carro. Troquei, gente, troquei. No meu carro agora, eu tenho um novo adesivo do sem parar. E continuo com toda aquela comodidade e tranquilidade que só o sem parar tem. Ó, pessoal do sem parar, quando precisa criar algo novo, cara, são imbatíveis. E sabe o que é melhor? Continua vindo tudo numa conta só em até 30 dias. E sabe como que faz para você trocar o seu sem parar caixinha pelo adesivo? Como? Fácil. Vai lá no seu celular, baixa o aplicativo do Sem Parar agora mesmo e encontre a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno, está sempre à frente, é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar, sua vida... No seu tempo, Estádio 97, também no oferecimento da BV Financeira. Olha só, amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção, o crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein?

a energia que te move. Energia.